Atenção, Cranzebeck. É o top de 4, já vai. Já vai. Sua louca, liga logo o videogame de controle na mão. Que você gosta de jogos, você quer diversão. Hoje a gente joga até o seu já chegar ao level 100. Pega a fita, sopra, coloca e confere se tá bem encaixado. O cabo e os controles, tudo já tá conectado. Disco Ninja tá no som, aumentando a pressão, então vem. Você joga tão bem, Zelda e Mega Man. Você joga tão bem, Dotinha e LOL também. Aperta Start, quero logo começar. Vamos jogar a noite inteira até a gente zerar e platinar. Se é jogo eu fico louco, vem com baixo, frente e soco. Aperta Start, quero logo começar. Vamos jogar a noite inteira até a gente zerar e platinar. Se é jogo eu fico louco, vem com baixo, frente e soco. Hoje eu só quero jogar. Fazer amor pode esperar. Também há prazer e emoção nos jogos e na diversão. Sexta edição! Aí, vai se fuder, escroto esse negócio de ficar gritando no início do podcast. Senhor da sinceridade! Isso aí, nessa semana estamos reunidos aqui para falar provavelmente do melhor jogo de beat'em up da atualidade. Vai tomar no seu. Pilgrim contra o mundo. E pra quem não sabe, tá dando mole, eu sou o Ninja Inimigo e essa semana aqui com a gente tem o Hilatos. Filho da puta, sua eternidade não taca a espada no abismo, caralho. O mestre Splinter. Cara, Spot Pilgrim me lembra de derrota, cara, não sei o que eu tô fazendo aqui. O Senhor da Sinceridade. Eu acho uma merda esse negócio de cada um ter que ficar falando uma frasezinha gay nesse podcast. O Killer Asus. Ouçam os Smash Pumpkins, tem tudo a ver com o Scott Pilgrim. E o Mamute. Ainda tô procurando o poder do amor, cara. Não, mas pra quem viu o filme sabe que junto com o poder do amor você encontra o poder do respeito próprio. Olha, é importante isso aí. O amor próprio. E é isso aí. Nessa semana nós vamos nos apaixonar pela mulher única que está nas nossas cabeças. Vamos sonhar por ela e finalmente conquistá-la. E depois descobrir que temos que lutar contra os 7 namorados malignos. Tudo isso e muito mais depois dos e-mails. Que tem uma gangue de putas chamada Baixo Frente Soquete. Baixo Frente Soquete. Aí a gente troca o baixo. Também conhecido Saixo Frente Boquete. Aí sim seria, porra. A gente vai lá em Copacabana e contrata umas, porra. Pô, mas aí tem que pagar, não. Quero sem pagar. Quem disse que tem que pagar, cara? Quero tietes. É essa leitura de e-mails do baixofrentesoco.com, do Eu Gosto de Jogos. Quem está aqui conosco, na verdade comigo, né? Só eu. Conosco? Hoje. Conosco, é, porque tem eu e Deus aqui, obviamente, né? Você, obviamente. Né? Eu sou o Ilapso, está aqui o Senhor da Eternidade. Fala alguma coisa aí. Alguma coisa aí. E já que estamos nós dois aqui, finalmente, depois de muito tempo, essa é uma leitura de e-mails de verdade. Depois de tantas farsas de eu e Nisnimigo, Nisnimigo e ele, as garotas, mas. É, chamaram até os mestres Splinter aí. Que baixaria, né, cara? Muita a que baixaria. Ponto chegamos? Mas agora estamos aqui pra valer e vamos fazer uma porrada de sorteios aí. Primeiro e-mail aqui é do Black Striker e ele disse que o episódio sobre a Capcom foi muito bom e que no episódio sobre sensores de movimento faltou falar mais do Kinect e de jogos que não são de dança, tipo Disneyland e a série Adventures. Como é que é Disneyland? É tipo um jogo que você vai a Disneyland sem que ter que ir a Disneyland? Cara, deve ser tipo assim, cara, parece bizarro a parada, mas é, eu acho que você tem que levantar o braço quando o brinquedo tá passando, assim, tipo aquelas coisas de turista. Pelo que eu vi no trailer do Kinect, assim, pode ser que não seja porra nenhuma disso também, mas parece bizarro, assim. Então, foi por isso que a gente não falou, que é creepy. É creepy demais pra cá. Creepy. Então, tomando a narcisista, que é um bom nick, a de se convir, diz que a versão de Gangnam Style do Ilapso é melhor que a do Latino. Ah, também não é muito difícil, né? Quem nunca, né? Que o Disco Ninja é sua série de episódios favorita, né, de todo mundo, né, cara? Porra, você acha legal por gostar de Disco Ninja, mas todo mundo gosta. É, mainstream. Quero ver quem é a fanboy do episódio de imersão. Ele ficou com mais vontade de jogar Scott Pilgrim e nós. E, caralho? E nós somos os melhores. Aí eu sou o melhor, no caso, entendi. Isso. Porque ele só escuta o nosso podcast, claro, porque nosso podcast é tudo que importa. Relaxa, Nismigo. Um dia a gente se forma. É, um dia a gente pois se é, tá na mesma situação aí do nosso camarada. Cara, eu acho que o Tamanduá se forma antes, cara. Você fica confuso quando eu nerfo? Com certeza. Não, eu fico confuso quando você nerfa, porque às vezes você fala dele na terceira pessoa, entendeu? Entendi. Tipo, ele ficou com mais vontade de jogar Scott Pilgrim. É estranho. Entendi. É. Cara, mais que o Tamanduá narcisista, entendeu? Tudo é sobre eu. Ah, faz sentido, faz sentido. Você falou ele, entendeu? É estranho. É, desculpa, cara. Eu vou nerfar tudo em primeira pessoa a partir de agora. O Biostalker mandou mais um desenho pra gente, que já tá lá na nossa página do Facebook. Diz que a seleção de músicas foi ótima e que a Oxenman, que o Ilapso, que sou eu, escolheu, é o tipo de música que me incentivou a aprender a tocar músicas de jogos no violão e na guitarra. Tipo, o Senhor Eternidade vai tocar agora o Full Throttle. Porra, cara. Não me lembro, cara. Tá bom, o Biostalker discorda do Juninho quanto à jogabilidade de Mario 64 hoje em dia. Ele acha que o jogo já ficou passado. E pede pra que a gente divulgue a coluna dele no site do Juninho, que é o Violão de 8 Bits, que é... A coluna se chama Daily Original Track Awesome. Ou a sigla é incrível, Dota. Genial, hein? Então acesse isso? Lá... Ele fica tocando violão, as musiquinhas, é isso? Não, ele coloca uma música original, um soundtrack de jogo original por dia. Por isso é daily, né? Mas pode ser que é às vezes... Violão atrasse, de 8 Bits, né? Então. Não, o nome do site é Violão de 8 Bits. Aí é outra história. Entendi. Só que não. Só que não, entendeu? É, então acessa lá, Violão de 8 Bits. É site. Você sabe agora? É pra acessar agora? Não, não, precisa acessar então, agora não. Depois você acessa. O Supimpa Mestre do Universo diz que tem 47 anos e tá quase comendo mulher. Tá na hora. Muito quase, chegando perto. Sacanagem, tem 26 e é avassalada geral. Só que não, só que é virgem. Virgem. Digidim, not. Por que ele não e coloca a virgindade dele naquele documentário? Virgins Wanted. Tá ligado, né? Não tô ligado, como é que é isso? Caraca, tá de bobeira, meu irmão. Alguém aí na Europa, acho que na verdade na Austrália, acho. Tudo a ver com a Europa. Tá querendo fazer um documentário sobre pessoas que estão perdendo a virgindade. Aí tem um garoto e uma garota, né? Um moleque de 20 e poucos anos e a garota... Eles unem a galera, é isso? Eu não sei. Aí eles estão... Não, eles estão leiloando a virgindade dessas duas pessoas. A garota é brasileira, inclusive. Por isso que ficou meio falado aqui no Brasil. Deixa eu ver quanto é que tá os preços agora. Peraí, Catarina. Vamos ver quanto Peraí, como é que é? Você tem que pagar pra comprar a virgindade das meninas? Ah, não. Você vai, né? De graça. Tem que ganhar um dinheiro, né, cara? Tudo nesse... Acho que parou de fazer... Pô, essa menina que tá aqui é meio escrota. Meio esquisitinha, eu também achei. É, mas olha, eu posso escolher se eu quiser comer o cara, eu posso comer o cara também. Não, pois é isso que eu não entendi, cara. Não fala se o moleque é heterossexual ou nem nada. Lei sabido. Tem uma tal de Cassandra que tá ganhando o bid dele, $1,200. 150 mil? É sério isso? Não, não, não. Agora, olha, cara, brasileiro, que povo. Aí tem vários brasileiros. Ah, então, mas tem que falar de sacanagem. Esse BJP não ia pagar de verdade. Então, o maluco, tipo, jogou pra 150 mil. Aqui, Sheik Khalid, Brasil, 100 mil. O primeiro cara que jogou assim, aqui, ó, tava $800, o tal de Marcos Moura. Aí veio um tal de Catra Mister, jogou pra 65 mil. E aí fudeu tudo. E aí fudeu tudo. Tem o tal do Jack Miller, americano. Cara, se esse Jack Miller... Não, mas, cara, você não deve precisar confirmar nada pra dar bid. Pois é, provavelmente... Bid. Não, você gasta $50 australianos pra confirmar o bid. Segundo. Sério? Então, assim, esse cara que é o tal do Catra Mister é muito, muito maneiro, cara. Porque ele trollou a parada. Gastou lá, sei lá, R$80. $50 pra trollar. $50 australianos. Deve ser R$60, R$70, não sei. Mas deu uma trollada maneira. Mandou bem. Essa mulher é muito escrotinha. Ela de rosto, ela é meio... Ela é muito escrotinha. É, rosto... nem R$50 pra comer. Pois é, pois é, eu não sei. Eu agora. No M Class tem melhor, né? Pô, só porque a garota é virgem, que grande merda. A primeira vez sempre é uma merda, né, cara, pras garotas. Assim. É um cu, cara. Ela, é, que... Se bem que foda-se também, né? É, quem vai ser fudido é ela, não sou eu. É, enfim, eu te interrompi, né? Quem tava lendo o e-mail? Era você? Era você, o Supremo. Eu tava lendo. Universo. Foi mal, cara. E gostaria de agradecer com milhares de obrigados aos responsáveis por lidar diversos conhecimentos sobre o fantástico mundo dos games. A gente dá diversos conhecimentos sobre o fantástico mundo dos games. É, aí você se confundiu. Então, o Supimpa gostaria de agradecer com milhares de obrigados. Ah, você botou aquela. Você fez aquela merda de eu fiz, pessoa. Eu fiz aquela. Você que não tá ligado, cara. A puta. Mas já que no áudio acabou, os obrigados vêm para nós mesmo. Viu? É o nosso complexo de Negueba de novo aí, entendeu? Complexo de Neguebinha. Antigamente era o complexo de Caio Negueba, né? Mas agora o Caio é titular num time, né? No Figueirense. Tudo bem que ele vai ser rebaixado, mas pelo menos ele é titular, né? O Negueba mas nem ele é titular, cara. Ele é o Fissa. É o Fissa. Então, o Supimpa Mestre do Universo diz que ele já ouviu todos os episódios em 33 dias. Caralho, ele devia ter feito um documentário sobre isso. Pois segundo as contas dele, isso deu mais de 5 horas por dia. E sim, ele ouviu no expediente. É, todos nós. É quem nunca, né? É, Viga na Vulva. É... Peraí, cara, acabou. Desculpa, não, acabou, não. Cara. Sugeriu alguns temas, mas, porra, presta atenção, já fizemos quase todos. Ah, ele sugeriu uns temas ele aí que. Ele sugeriu gente... jogos de terror, jogos difíceis. Cara, ele não ouviu todos, cara, porque a gente já fez isso tudo, sacou? Mas é porque houve tanta merda que a gente não esquece no final. É, por isso que não é legal você ficar vendo essas coisas tudo de uma vez só, que você esquece. Tá? O cérebro demora pra absorver as coisas. Viga na Vulva elogia o nosso episódio 100, já tem um tempo, e diz que a leitura de e-mails feita com a dupla Debs e Bebs foi demais e que riu pra caralho. Foi o momento auge do Baixo Frente Soco e que se tornou o referencial. É, se fudeu, porque agora tem eu e o Zuleta de volta. Então, assim, que diferença fez na sua vida? Ele recomenda que a gente jogue Orcs Must Die, que está no Steam. Já ouviu falar? Zuleta está escrevendo aqui. Pera aí que a minha mãe tá me trolando. Beleza, vamos esperar ele voltar. Foi mal, cara, mamãe tava me trollando aqui, foda. É, quem nunca, beleza. É, o que você perguntou que eu, se eu já... Você conhece esse Orcs Must Die, esse jogo? Não conheço, eu já vi, já olhei e não me interessei. Não te interessou, entendeu. Entendeu? Imagina o preconceito. Inclusive, falar em imagina o preconceito, que eu encontrei um dia desse foi o nosso preconceituoso mestre, né, o glorioso comandante cobra. Esse é o mestre da arte do preconceito. Esse é o mestre. Strafer é aquele cara que fica strafeando. Fica strafeando. Ah, só pra completar, tal. Não é que o comandante cobra seja preconceituoso com racismo, nem com judeus, nada disso. Só que é. É, talvez seja. Mas é que ele é hater de tudo, ele é muito maneiro o ódio dele pelas coisas. É contagiante. Strafe diz que o Lapis mandou bem no Gangnam Ninja Style e que as músicas foram todas de fuder. Não sei se isso é bom ou ruim, mas enfim. Deve ser, porque fuder é bom. É porque teve um round que era músicas para foder, entendeu? Músicas para foder, entendi. Existe alguma música de videogame para foder? Não? Existe. Tipo o quê? Tipo a que eu escolhi, a música do Yori, do The King of Fighters, que tem um saxofonezinho quase pornô. É bem gay. É pornô. É bem gay. E Lapso mandou... Peraí, teve alguém que mandou uma mensagem aqui. Ah, foda-se. E Lapso mandou o cheat do Mega Man 2. O que é cheat do Mega Man 2? Escolher a música do Mega Man 2 é a música do Castelo do Dr. Willy, só que cantada dessa vez, entendeu? Ah, que gay. Mas melhor foi a escolha do Ninja Inimigo, Scott Pilgrim. Completa dizendo, fico feliz de ver o BFS crescendo. A gente tá crescendo, não sei pra onde. É, pois é, pros lados, né, talvez. Ah, porque eu e acho que a maioria dos ouvintes consideram vocês amigos gamers que eu infelizmente não tenho hoje no dia a dia. Isso quer dizer que ele é forever alone. Muito. Cara, se você quiser, você vem aqui pra Gávea, no Rio de Janeiro, e eu viro seu amigo, cara. Quem você nunca, vem aqui na minha casa, gente. Tem que ser na Gávea, ele não. Você não sai do bairro dele. Ele eu só faz. Aqui, eu trabalho aqui. Eu trabalha, aqui. Estuda, mora. Na verdade, eu trabalho na Cinelândia, mas a Cinelândia é tipo uma extensão da Gávea. Ah, não. É do lado, é ali mesmo. Do lado. Vão chupar um canavial de rola bem rija. Eu não gostei disso que você falou, não, entendeu? Eu fiquei ofendido, eu não acho isso legal. Quero que você vá tomar no seu cu. Isso, xingue seu amigo. E ele tá pedindo ID do PSN da galera. Não, vai se fuder, não vou te dar ID de PSN porra nenhuma, entendeu? Quero que você vá se fuder. Vamos ver se a gente, quem liberar até o porque, ID. Até porque, nego, né, pediu a porra do ID do Steam há pouco tempo que eu tô dizendo, episódio, lá no episódio 3. Ah, é. E aí eu dei a porra do meu ID do Steam e agora eu não tenho mais espaço pra amigo no meu Steam, entendeu? Caraca, tu é muito pop, entendeu? Cara. Comigo não aconteceu isso tudo, não. Chegou sério? Nesse nível, não. Eu não me lembro, não. Vai ver porque eu não entro no Steam também. Sabe? É, porque eu já tinha amigos antes, né? Você não tem amigos. Entendi, eu, não, eu sou fora pra Londres no Steam, é verdade. E ele fala que a gente influenciou ele a comprar o grill preto dele. Entendi. A gente nunca falou compre um PS3. Nunca, aqui, nunca dissemos, né? Só dissemos não compre o Xbox. Não tem nada a ver com isso. Você precisa então comprar não um Wii. Não compre a gente. Não compre a gente. Não, mas pode comprar o Xbox que toca DVD. É, jogador 1 diz que a abertura ficou muito boa. Obrigado. E que Dota é ótimo, mas pra nova geração, que nem viu as Lan Houses, LOL pode ser mais popular mesmo. Pergunta de onde saiu aquela música Okusenman, porque só viu algo parecido em Lucky Star. Essa coisa de nego cantar zoado. É um desenho japonês. É bom, é legal, é zoado, assim. Tem as garotinhas cantando Hokuto no Ken. Todo encerramento ou abertura, sei lá, tem as garotinhas do desenho cantando uma música de anime velho. Aí tem um que é Hokuto no Ken. É maneiro. É de comédia. É meio pervertido. Mas o Okusenman saiu do Nico Nico Doga, que é tipo o YouTube japonês, onde a galera do 4chan do barra B domina. Então, sai muita merda dali. Tem merda. Só tem merda. Então, o Okusenman saiu de lá. O Prankster fala que por favor, me patrocina. Esse foi o e-mail dele. Não, eu não nerfei o e-mail dele. O e-mail dele foi isso. Por favor, me patrocina. Assim, parabéns ao Prankster. Eu não sei como é que a gente pode fazer. O que, que você faz pra te patrocinar? Se for futebol, já era. Fala com... Acho que ele tá trolando, até porque o nick dele é Prankster, entendeu? Pois é, faz sentido. O Reptile, que bota um 7 no lugar do T, um 3 no lugar muito... Ele é lead. É, um 337 total. Salve, salve, galera do Baixo Frente Soco. Esse meio dele é muito legal. Conheci vocês através da Debs, China Girl. A Debs já virou chinesa agora, né? Tanto que ela vai pra aquela porra daquele país. É... Quando ela veio trabalhar na minha empresa. Cara, a Debs já trabalhou em todos os lugares do mundo, cara. É incrível essa galera. Já escutava... Ela é tipo o Batista de uma série brasileira chamada Os Buchas, que só eu conheço. Já escutava... Entendi. O 90... É, o Mamute participou dessa série. Já escutava o 99 Vidas e o MRG, além de outros podcasts que não tem nada a ver com Chagas. Curto muito o formato Foda-se Mode On de vocês, apesar de imaginar a trabalheira que é fazer o podcast. Nenhuma. Só o Chicão. Vou editar quinta-feira de noite. Aí fica choramingando depois. Chora. Como morador da Zona Sul do Rio, e por regular com a idade dos apresentadores, tenho 29 anos, alguns fatos e lugares citados nos programas acabam se confundindo com as minhas experiências, o que torna o podcast algo mais próximo de um papo com amigos, ou pelo menos com uma galera, gente boa, que eu conheci hoje no bar ali na mesa do lado. Ele cara, incrível, bairro como, dele, né? Incrível como todo mundo é forever alone, né, cara? Acho que a gente é amigo deles. É, cara, mas assim, as pessoas que nos ouvem, eles são Será que eles fantasiam com a gente? Será que eles têm imagem de como a gente é na cabeça? Ou então pegaram aquela foto lá que botaram? É, isso, aí eu não sei. Imagina a gente do lado deles, no carro deles, conversando com eles, será? Não sei. Mas, olha só, todo grupo de amigos tem aquele cara que é o caladão. Que é o cara que não fala nada, fica só olhando. Por exemplo, o Hulk. Tipo o Catatau. O Catatau, boa. Eu ia falar o Hulk é meio quieto, às vezes, quando, mas não. O Catatau. O Hulk também. O Pajero aprimoramento é perfeito. O Pajero aprimoramento é aquele cara que ele tá ali. Você tá vendo ele ali. Mas você não ouve ele falar. A menos que ele seja solicitado. Os nossos ouvintes, que não estão ouvindo o podcast, eles são o cara caladão do grupo. Ele tá ali só ouvindo. Ele às vezes até discorda de alguma coisa, mas ele, vou ficar aqui na minha. Não fala nada, deixa quieto. Não vou discutir essa merda, não. Deixa esses otários falando aí. Então, assim, você que nos ouve é o cara caladão do grupo, assim. Tem milhares de caladões hoje em dia. E nós agradecemos a cada um de vocês, caladões. Eu não consigo. Será que a gente tem algum ouvinte mulher? Tem. Que é gostosa. E será que ela é tipo fã da gente? Será que ela quer dar pra mim? Ah, eu não sei. Eu ia falar minha namorada, mas aí você falou que ia dar pra você, eu não. Aí eu acho que não. Espero que não. Como é que você sabe que a sua namorada nunca dá pra mim? Eu já perguntei, tá? Se ela quisesse dar pra mim, você saberia? Não sei, mas eu perguntei pra ela. Você quer dar pra alguém? Não, não falei nada disso, cara. Tá de brincadeira. aqui, cadê? Vou estar aqui pro e-mail do rapaz. A minha namorada é bem gostosa. Tá todo mundo bem de namorada aqui. Eu não perguntei se a sua namorada é gostosa. Ah, mas eu tô falando aqui, eu tô me gabando. Cara, eu não sei se a gente tem uma ouvinte mulher, assim, de verdade. Porque nunca mais nenhuma mandou e-mail, assim. Cara, então eu vou fazer um apelo. Hoje é sério, galera. Se você é mulher e ouve esse podcast, manda um e-mail pra gente. Só pra falar assim, oi, eu sou mulher e ouço Baixo Frente Soco. Porque, cara, assim, só tem homem nessa merda. Isso é fato, só tem homem. Mas o cara vai falar de mulher aqui nesse e-mail. Então, escutando o episódio sobre Point and Click, que foi o 90 e não sei, 95, não sei. Foi com o site do Jovem Nerd imitou depois. Não assim, podia... fez um igual, assim, uma semana depois, ou na mesma semana, não lembro. Aí os caras foram no site deles e comentaram assim, o do Baixo Frente Soco foi muito melhor. Eu não lembro quem foi que fez isso. Alguém comentou assim, obrigado a quem comentou. Não podia deixar de compartilhar que trabalhei em 2006 com a Cintia, que lá nos anos 90 era a pessoa responsável por licenciar jogos de PC no Brasil. Em resumo, ela era responsável em ir a feiras onde jogos de PC eram comercializados por território e, se gostasse do que visse, adquiria os direitos de comercialização para o Brasil. Como ela me contou algumas histórias, acho que valia a pena compartilhar com vocês. Dois pontos. Senta, que lá vem a história. Antes de mais nada, demorei um bocado para enviar esse e-mail, na esperança de conseguir contato com a Cintia e saber mais boas histórias da época, mas como até agora ela não respondeu, vou enviar o e-mail com o que eu lembro de cabeça e foda-se. Pegou o espírito. Bom, o primeiro fato legal, dois pontos. Ela foi responsável por licenciar Monkey Island no Brasil. Quando ela soube que eu curtia muito o jogo, ela chegou a me mostrar uma camisa de manga comprida do jogo oficial da LucasArts, que obviamente ficou com ela. Não lembro quais eram. Que escrota, né? Tipo, eu tenho, você não tem. É. Né? E eu nem gosto tanto assim. Ah, nem gosta, ela tá cagando, você quer dinheiro. Não, quem nunca? Não lembro quais eram essas feiras. que será essa porra dessa mania de falar quem nunca? Vai se fuder lá. Quem nunca, né? Eu vou parar então, tá? É, não lembro quais eram quem as feiras, quem nunca. Mas na época eram eventos que misturavam eletrônicos em geral e não só jogos. Pra se ter noção, em um desses eventos a Apple estava tentando emplacar o precursor do Palm Top e o apresentador do produto pediu pizza na frente de todo mundo através do trambolho que era o Gadget. Tudo via mensagem, se não me engano, sem voz. A pizza chegou do jeito que ele pediu. Caralho, ó, a Apple, né, cara? Bando de trapaceiros desde sempre, né? O cara combinou a porra da pizza e pediu, né? Pediu a pizza pela porra do até pseudo... porque, porra, que tipo de pizzaria aceita assim, né? Via mensagem do negócio que não existe. Sonho. Sacou? Não existe ainda. Caralho, que estupidez, cara. Que mundos, cara. Outra história boa foi a apresentação de um micro-ondas. Algo novo pra época. Tá bom. Depois de colocar um sanduíche pra esquentar, o apresentador desafiou quem assistia a colocar a mão dentro do micro-ondas desligado. Ah, tá. Imediatamente após ele quase torrar o que quer que estivesse lá dentro. Pra provar que o forno esquentava de forma diferente, que não era um forno comum, altas temperaturas, o que justificaria esquentar tão pouco tempo, só deve imaginar o cara de todo mundo quando alguém colocou a mão lá dentro e começou a rir. Porque, né, micro-ondas, né, depois que você desliga... Faz não, rir. Né, é, faz rir. Solta um gás do riso. Lembrou. Hotline pra dicas de games no Brasil existia desde aquela época, mas foi um pouco depois do lançamento de alguns clássicos citados no programa. Ela trabalhava no escritório junto com um cara que atendia a molecada pelo telefone. Quem queria passar de uma determinada fase ou adquirir algum item específico dos jogos, que eram licenciados por eles, ligava e falava em português com um cara bem mais velho, barbudão e que sabia tudo de jogos. Desculpem a falta de nomes ou informações mais detalhadas. Algumas coisas ficaram perdidas no tempo mesmo. Abraços. Cara, mas é muito legal a história que ele contou. Imagina o... Verdade, só que essa do micro-ondas eu fiquei meio bolado, cara. Micro-ondas é tão velho assim. Eu sou tão velho assim. Não, pois é, não. Na verdade, o que ele falou assim, micro-ondas era algo novo pra época. E ele falou que as feiras eram nos anos 90. Então, cara, na verdade, eu não tenho micro-ondas em casa há alguns anos. Depois que o meu quebrou, eu não comprei outro. Mas eu acho que não é nada muito... Cara, é possível. Micro-ondas não quebra. Micro-ondas quebra. Quebra. Até quebra. Sabe como é que ele quebra? Quando seu tio deixa ele cair no chão. É... Mas ele quebra. Eu vou... Tentei procurar saber aqui qual foi o ano que foi inventado. Micro-ondas podem... É, não. O aparelho de micro-ondas. Ah, forno de micro-ondas. Deixa eu ver aqui na Wikipedia, né? Eletrodoméstico, origem, tananã... Caralho, 1,70m de altura o primeiro, 46. Bom, é, não é isso então. Bom, vou ler o próximo e-mail aí. Justo. Aqui é o André, Nick de CS, Homem-Carne. Homem-Carne. Tá esquisito isso. Beleza. Não, tem um carne, né? Lembra daquele... Satã. É, Satã André, né? Lembra aquele Liga de Ação que passava no Kablum do Nickelodeon? E tinha o Homem-Carne. Era carne só. Ele é o carne. Ele é super forte, claro. E super nu. Entendi, faz sentido. De Satã André. É a primeira vez que escrevo pra você. Pra você. Você. Pra mim, ele mandou pra mim. Pra você. É. Tá. Por isso, vamos à sessão na Ambição de Saco do primeiro e-mail. Realmente, vocês são muito bons. É difícil achar um podcast que com temas mais variados se mantém em um nível tão alto. Talvez seja a sinergia dita por um outro ouvinte. Que sinergia é essa, cara? Semana passada aí falou que a gente chama um grande sinergia. Entendi. Grande sinergia, entendi. A gente é sinergético. Sinergético. Tá certo. Frases como é site, cachorro, flash cagos e até mestre, amigo, já se tornaram parte do meu cotidiano. Cara, não foi a gente que inventou é site e cachorro? É, não foi. Eles já estavam lá. Agora, flash cagos e mestre, amigo, tudo flash bem. Flash cagos foi você que inventou, inclusive. Flash cagos e mestre, amigo. Não, o flash cagos quem inventou foi o Ninja Inimigo. Mestre, amigo. Foi o Ninja Inimigo? Entendi. É. Parabéns a vocês dois, então. Justo. Sobre o último filler ninja, me senti representado pelo Ilapso. Salvo quando ele deu uma de hipster no round 2, Mega Man não poderia faltar na minha formatura. Por isso, vou fazê-la em casa, ouvindo a soundtrack e imprimindo o certificado do cursinho de PowerPoint. Justo, é o que eu faria também. Porque formatura é coisa de loser, tipo, que quer se autoafirmar na frente das pessoas. É verdade, concordo. Só que é só patético, na verdade. Esses caras que botam musiquinha de Final Fantasy na formatura é, tipo, sério. Não, música em formatura é muito escroto, cara. Eu acho a parada escrota. Se mata. Cara, é tipo assim, eu estudei 5 anos só pra depois de 5 anos eu tocar uma música de Final Fantasy num salão enquanto eu tô de beca. Porra. Se perdeu, né, viado? Cara, não, a porra da minha mãe me trollando aqui tá foda. É. Porque onde é que a gente tava, né? Já o tema do Yuri, bababá. Ah, já o tema do Yuri, cara, transmimento de pensação. Então quer dizer que tem uma ligação meio homossexual entre vocês, cara. Ficou meio esquisito, né? Ainda mais que ele é o Homem-Carne, né? Mas beleza. Ninja Inimigo também matou a pau no round 1. Esquisito, pan. Matou a pau, né? Acho que foi não sei o que de pau. Mas quase chorei com o tema do Willy. Chorou com o tema do Willy. Quem nunca? E senti saudades das noites de onanismo e Mega Man. Não em conjunto. Valeu, cara. Sei, acredito em você. Tocava punheta pra roll, cara. Puta que pariu, cara. Foda isso, cara. No mais, nada mais. Prossigam com a qualidade. Abraço. enviado via Turbo Games CCA. Não, a gente não vai prosseguir com a qualidade, não. A partir de agora vai ficar uma merda o podcast. Okay, só decai. No fim, o último e-mail, cara, que é um e-mail bem legal aqui, pode servir de inspiração pra muita gente, hein? Fala, galera, que gosta desses jogos. Serve de inspiração pra muita gente. Gabriel Guenter. Arone. O nome da empresa dele é Arone. 24 anos, designer gráfico e desenvolvedor indie de jogos de Guaramirim, Santa Catarina. Meu nick de CS era Peru/peruano, do país, não do animal, ou do membro. Nasci lá, by the way. Ah, ele é peruano. Tá, então faz sentido, peruano. É, como eu falei pro Ninja Inimigo no Twitter, eu gosto de muitos jogos e resolvi fazer um sozinho. Sempre tive esse sonho, criar meu próprio jogo e lançar pra galera jogar. Tive algumas experiências na época do Neverwinter Nights, fiz muitas dungeons boladas e histórias mirabolantes na esperança de um dia jogar com meus amigos em uma LAN, o que nunca deu certo. Haha. Bom, gostaria de agradecer a vocês que fizeram companhia em muitas madrugadas de desenvolvimento solitário. Virei um fã de vocês. Escritor de jogos e um podcast AAA, for sure. Obrigado. Enfim, pra não ser muito nerfado. A gente podia ganhar dinheiro de AAA também, né? Podia, cara. É foda. Eu pedi demissão hoje, inclusive, de um dos meus empregos. Eu cansei. Sério? Sério. Que emprego você tem? Eu tenho dois. Você é tipo. Ah, dois? Eu tenho dois só. É no mesmo lugar. Então, eu gerencio dois projetos. Eu pedi pra da Kitchen, que eu não tava. Que vacilão, cara. Tá bom, os caras. Não, eu Foda-se. Vou ficar um tema aqui. Tem. Enfim, eu quero fazer outras coisas. Pra não ser muito nerfado, segue um pequeno resumo do processo de desenvolvimento. Tive uma ideia, achei a engine que me permitia botar a ideia em prática, trabalhei como um cavalo, é maneiro de falar que trabalhou como um cavalo porque o jogo é de um cachorro. Refiz o projeto quase do zero algumas vezes e quando cheguei a um resultado satisfatório, depois de mais de 6 meses, lancei o jogo para avaliação. Foi aprovado hoje, no caso anteontem, né, 25 de setembro, que foi aniversário da Arara, aliás, parabéns para Arara, pela empresa do nosso falecido amigo, só se fosse um amigo, Steve Jobs, a Apple. Momento autoajuda para os outros ouvintes. Cara, galera, momento autoajuda. Se você tem um sonho e vontade de fazer algo, cara, vai, mete a cara, bota o projeto pra frente, não fique criando desculpas pra não começar a terminar, porque pra concluir algo que é seu, você tem que mover o seu traseiro gordo e fazer. Por isso que eu seria emprego. Emocionante. Eu quero fazer outra parada. Por isso, eu dou os parabéns à equipe do Baixo Frente Soco, porque fazem um trabalho de qualidade e trabalham pra caralho pro podcast sair na sexta. Então, parabéns ao Ninja Inimigo, que fica assim. Parabéns a ele, fica palmas pro Ninja Inimigo. Que eu falo pra ele, cara, edita de pouco em pouco, durante a semana, eu quero fazer quinta-feira. Então, parabéns. A ele. E proporcionar proporcionar horas de diversão pra todos nós. Valeu, equipe do Baixo Frente Soco, vocês têm potencial infinito! Agora voltando ao meu jogo, segue o link do trailer, tem o link aí na postagem, tá lá no Facebook também. Download no iTunes, ele bota o link, nós vamos colocar aí, e algumas screenshots que vão estar no. Já tem no Facebook, inclusive, já coloquei lá, tá? Desculpa se falei demais, mas é isso aí. Falou demais o cacete, falou até bem pouco, tá? O peruano mandou pra gente 3 chaves do Poster Dash, que é esse jogo dele, que lembra. É um jogo, por exemplo, que, pelo que me pareceu, tá, no trailer, eu não consegui jogar ainda porque minha carteira no iTunes estava com centavos e o jogo é $1. Então eu comprei um cartão, mas o cara não me deu o código ainda. Cara, sabe qual jogo que parece? Aquele do... Unicórnio. Unicórnio, exatamente. Exatamente, naquele jeitão, assim, do Robert. Só que é um cachorro e ele é heterossexual. É um cachorro heterossexual. Ele tem um cachecol, assim, de Strider, Ryu, maneiro. Mas tem um problema. Tem um problema nesse jogo. Se você olhar o trailer, você vai ver. Tem lá o pôster do Phoenix Down, nossos inimigos. Tem referência a um monte de porrinha de sitezinha de Jovem Nerd. Tudo aí. Porra, matando robôs gigantes, cara, e assim, mas quem vai apoiar você somos nós, cara, entendeu? Somos nós. A gente vai fazer esse jogo bombar e vai entrar na capa do iTunes aí. E aí, quem sabe a gente não mendiga uma fase no jogo com ele. Eu quero falar que eu tô muito triste porque não tem esse jogo pra Android. Eu já dei uma cobrada nisso. Eu quero um jogo pra Android, porque eu não tenho essas porra de... Eu até tenho, mas eu prefiro Android. O peruano nos mandou 3 chaves do jogo e nós vamos sortear a primeira essa semana. Pra concorrer, você curte a nossa página no Facebook, facebook.com/baixofrentesoco, e compartilha um post que tem um pôster do jogo com os seguintes dizeres: o Baixo Frente Soco está sorteando cópias de Poster Dash. O primeiro ganhador vai sair na próxima leitura de e-mails, tá certo? Alô, vocês. Alô. Ô, rapaz. Oi, eu. Gravando pro Baixo Frente Soco. Senhor, por favor, fiquei sabendo que o senhor vai sortear umas coisas aí pra galera. Como é que funciona? Então, funciona o seguinte: você tem que entrar no canal do Twitch, sexta-feira, 10h30 da noite. Peraí, qual é o canal do Twitch? Não, só entra no Twitch primeiro, que o nego vai achar que é Twitter. É quase. pwitch.tv/baixofrentesoco. Aí você entra lá e dá follow na gente, dá seguir o canal. Porque na sexta-feira, 10h30 da noite, nós vamos sortear uma chave de... Peraí, Ford... sexta-feira que você tá falando é hoje. Sexta hoje, dia 29. Maneiro que hoje é quinta, foi mal. Beleza. Peraí. Não, peraí. É 28. Não, não é 29? Sexta-feira é 28, caralho. É, sexta-feira é 28, foi mal. Vocês anunciaram errado a semana inteira, cara. Não, é sexta, é sexta. Beleza, mas é dia 28, é hoje. Tá bom, se alguém reclamar depois, eu vou poder reclamar com vocês. Vocês botaram 29 tudo quanto era canto, cara. Sexta-feira 29, que não existe. É porque Saturday... E sexta? Entendi, faz sentido, é. Confunde. É sábado e sexta. Claro, faz todo sentido. Mas tá escrito sexta-feira lá no canal, entendeu? Eu só vou trocar agora. É verdade. Tá bom, então, sexta-feira, dia 28. Então, sexta-feira, dia 28, às 10h30 da noite, nós vamos sortear uma... Horário de Brasília. Horário de Brasília. Nós vamos sortear uma chave de Torchlight 2 para Steam, tá bom? Aquele jogo muito legal que a gente vem jogando bastante e morrendo muito. Tá, qual é a condição pra ganhar? Tem que só dar like no canal. Vocês têm que estar no canal e dar like no, e seguir a gente no Twitch TV. Beleza, então, pra deixar bem claro o resumão, tá? Você, filho da puta, que ganhar o Torchlight pra jogar com esses canalhas aí, 10h30 do dia que tá sendo esse programa, é melhor a gente avisar em outros lugares porque não sabe que hora vai ser o programa. Esteja lá online vendo esses safados jogando Torchlight. Se você estiver lá online e for um cara que deu coraçãozinho pro canal, você estará concorrendo a uma chave patrocinada pelo Solid, que é o nosso empresário agora. Inclusive, ele é o primeiro patrocinador do Baixo Fim de Soco, tá? Então, soluções inteligentes, popvox.com. E também FF2X Soluções Web. Isso, isso é FFX? É novo. É PFX. FF2X. FF2X. X. Peraí, você tá de sacanagem. É FFX2? Não, FF2X. Ah, beleza. É quase o Final Fantasy 10-2, só que é o contrário. É o FF2X.com. Tá, soluções pra web, do cara que é psicólogo. É exato, eu sou muito chulo, cara. Pois é, viu que não dava certo essa porra de psicologia, eu espalhei ponto de atributo em todos os lados. Pois é, não, cara. O Solid é o cara que, quando alguém precisa perguntar as coisas de, assim, placa de vídeo, cara, que placa de vídeo eu coloco? O Solid é o cara, assim. E ele é psicólogo. Então, assim, você vê que o cara é o multiclasse supremo. Beleza, então é isso. Tinha que dar dinheiro nessa vida, né? É, tinha que ganhar dinheiro de alguma forma, né? E já que é psicologia. Enfim, é isso. Então estejam lá às 10h30 hoje pra concorrer ao Torchlight 2, né? E vão jogar com eles, né? Dá pra jogar com vocês? É, a gente vai pensar no caso do vencedor, se a gente Entendi. Vai querer jogar com ele ou não. Entendi. É, se o cara mandar uma boa tem que no. Ser bom, no... Né? O cara tem que ser bom no hardcore, porque é assim que a galera aqui joga, beleza? Então é isso. Querem dar mais algum recado? Querem mandar um beijo pra alguém? Vamos se foderem. É, então vai todo mundo se foder. Valeu, Solid, valeu, Sua Eternidade. Pô, cheguei tão atrasado assim, né? Chegou. Então fique aí com o programa de hoje. Ah, e olha só, também, não deixa de participar no nosso Twitch, a gente tem agora atividades diferentes, como leitura de livro. Muito legal. Leitura, tá bom. De livro. Beleza, eu aguardo. A gente tá lendo, nós estamos lendo Não Há Dia Fácil, que é a história do líder da tropa de elite americana, conta como mataram Osama Bin Laden. Muito legal. Vocês estão lendo um livro? É uma leitura interativa, é uma coisa super diferente, muito moderna. Não, vamos ver. Não, achei legal, achei interessante. Vamos ver. O nosso último sorteio é cortesia do nosso ouvinte, Sgubin. O Twitter dele é twitter.com/Sgubin ou @SGUBIN, que nos enviou uma chave do último Humble Bundle com os seguintes jogos: Wizard, Bitrip Runner, Gratuitous Space Battles e Jamestown. Para ganhar é só você compartilhar a postagem da nossa página do Facebook referente a esse episódio, o 106, clicar lá no Share, né, o compartilhar, e o resultado sai na próxima leitura de e-mails. Compartilhe, concorra e ganhe. Olha o slogan. Por fim, as nossas invasões nos podcasts alheios. O Ninja Inimigo esteve com o pessoal do podcast Tanguinha para falar de Zelda, e eu estive com a turma do Phoenix Down e o Pablo Prime para partidas de Bomberman no melhor de 3 do Phoenix Down, e eu ganhei. Confiram os links aí no post e divirtam-se! começar esse podcast com uma pergunta pro senhor da sinceridade. Fala. Esse Torchlight 2 que você tá em game no Steam, diz aí, qual era a parada? É. Falou o cara que nunca joga quando grava. Pelo menos eu tenho um número de neurônios saudável bastante pra eu conseguir jogar e gravar ao mesmo tempo. Ih, rapaz. Sem falar que nem um retardado. Senhor da eternidade, aproveitar que você hoje está com muitos neurônios disponíveis para usar seu dual core sinistro e bolado enquanto joga Torchlight 2, gostaria de saber, você é um fã do gênero beat'em up? Não. Você não curte? Eu acho que o gênero beat'em up é um gênero datado e que devia ter ficado no passado. Era legal e agora não é mais. Embora, tudo bem, eu não me oponho a homenagens como Scott Pilgrim te leva ao passado. A onda então agora é Musou. Caralho, cara, eu desprezo. Pra quem não sabe, tá dando mole, o que, que é Musou, Mamute? Não, a sopa. Musou uma sopa. Um de malucos na tela. Serve essa explicação? Cara, você explicou errado. A explicação certa é jogo tipo Dynasty Warriors. É justo, justo. É, cara, senhor tipo da sinceridade e sua sinceridade, pô, é foda. Senhor do pragmatismo. E da sabedoria. Aperta a bolinha, acabou. É, pra quem não conhece Dynasty Warriors, né, imagina um bullet hell desses aí de nave, só que é um bullet hell. Mas é isso aí. Então, Ilapso, gostaria que você me ajudasse explicando o que é Scott Pilgrim contra o mundo. Scott Pilgrim é uma ideia que surgiu na cabeça de um rapaz canadense, um então rapaz canadense chamado Brian Lee O'Malley, no ano de 2000 e alguma coisa, e foi lançado primeiramente no ano de 2004, em quadrinhos no Canadá e nos Estados Unidos, pela editora Onipress. Desde então, ele foi lançando um volume mais ou menos a cada ano, exceto no ano de 2008, e há dois anos, 2010, concluiu a história em quadrinhos com 6 volumes, em preto e branco. Em preto e branco. Parece mangá, mas não é mangá. Só pra quem acha que vai ler. É, parece mangá, mas não é mangá. Mas assim, o Brian Lee O'Malley, pois é, o Conan é preto e branco. Esse aqui é mangá, é, Conan. O Brian Lee O'Malley é meio coreano, meio franco-canadense, né? Então ele é uma gororoba maluca. Com esse O'Malley aí deve ser irlandês. Não, mas o Canadá é uma mistura maluca. O Canadá é quase o Brasil do Norte, né? E eu diria até que de todas essas obras que eu, pelo menos que eu tenha visto recentemente, que tentam de alguma forma ter valores artísticos ou de roteiro, enfim, dos mangás shonen, sobretudo japoneses, esse foi o que conseguiu. Então, parabéns pro rapaz aí. Não só pelo roteiro genial, a história super divertida e os personagens maneiros, é uma revista cheia de referência à cultura de videogame, cultura de anime, cultura de desenho animado, da nossa geração. Então, é obrigatória a leitura. O filme é legal também, vale a pena ver o filme. Merece gastar 2 horinhas pra ver o filme e gastar, sei lá, 1 hora pra ler todas as revistas. Pois é. Porra. Infelizmente, o box office do filme foi muito fraquinho, assim. O filme mal se pagou. Não, mas filme, ele é um filme considerado cult. Ele não passou, assim, em cinemas mega bolados aqui no Rio direito. Passou por muito tempo no Estação ali, aquele cinema. Cara, não sei se tu sabe. É, passou no Festival do Rio. Esse isso, filme, ele ia passar aqui no Rio, aí que foi cancelado. Aí ele entrou em cartaz e saiu em São Paulo 2 semanas depois, sei lá, 1 mês depois, veio passar aqui no Rio, passou um pouquinho tempo e foi embora também. Pois é. O filme, ele não é que nem a maioria dos filmes cults que você acha que vai levar um soco na cara e ficar com dor de cabeça. Não. Ele é um filme muito bem editado, com bastante efeito especial, bastante referência à cultura nerd e tal. Bem divertido. Não é tão legal quanto o jogo ou a revista, mas vale a pena dar uma assistida, cara. Pô, eu fico chateado de não ser tão popular. Assim, é uma pena. O filme custou 60 milhões, mas rendeu 30 nos Estados Unidos e 16 fora, né? Então não pagou, levou prejuízo à Universal. Mas quem com vendas DVD aí no futuro pode reverter isso aí, né? E o gibi tem um aspecto muito interessante, que já não chega nem a ser spoiler, porque hoje em dia todo mundo sabe do que se trata a história, que você vai lendo e nas primeiras 50 páginas não tem nenhuma cena de ação. O cara tá lá vivendo a vida dele normalmente, quando do nada surge um indiano voador do teto e dá um soco nele. E aí começa, e aí do nada todo mundo, ah é, não, mas todo mundo aqui nesse mundo luta pra caralho, então vamos ser na porrada. E todo mundo começa a torcer pro cara, obrigado. O Scott, ele é tipo Yusuke, do nada as pessoas falam, ah, mas ele não sabe que o Scott é o maior porradeiro da região. Pois é. Mamute, me dá uma ajuda aqui. Qual é a história, qual é a premissa de Scott Pilgrim? Por que se chama Scott Pilgrim contra o mundo? Porque o Scott Pilgrim se apaixona pela mulher por quem todo mundo se apaixona. E por acaso, é tipo a mulher que já passou na mão dos caras mais poderosos do mundo. Mais ou menos isso. E o cara, pra ganhar o amor dela, infelizmente, não é? Tem que sair na porrada com todos os 7 ex-namorados da mulher. Uma namorada, melhor dizendo, 2 gêmeos e 5 namorados. Todos os namorados têm superpoderes. Não, errado aí, pô. Pô, claro que tá, não, cara. 8 aí. Ah, desculpa, então 4 outros. Gêmeos contam como 2, pô. Ela não fazia homenagem com eles, não. Pô, isso é mó vacilo, né? Não sei, né? Pô, cara, na verdade, o nome do jogo é por causa do... Quer dizer, o nome do jogo não, né? O nome da seriado dos quadrinhos lá é por causa da música do Smashing Pumpkins. Tanto que o Scott, ele usa aquela camisa zero. Ele usa aquela camisa zero em referência à banda. Sim, sim. Ah, que maneiro. Mas ele usa a jaqueta dos X-Men também. Não só o filme como a revista, o jogo não. O filme. O filme e a revista, eles fazem muita menção ao cenário indie de rock. E você tem muita música, muita referência a bandas. O jogo não. O jogo, ele é todo feito por uma banda, a música, trilha sonora do jogo é todo feito por uma banda chamada Anamanaguchi, que nós falaremos em breve mais sobre isso. É uma banda? O bagulho não é tipo... A banda. Não, é uma banda. Os caras tocam com guitarra e com Game Boy junto. Eles ligam os instrumentos dele num Nintendo hackeado que vira sintetizador. Sério? Sério, muito maneiro. Mas falaremos sobre isso. É importante frisar aí nesse enredo é que o Scott, aquela premissa de que passado de mulher é igual a cozinha de restaurante, se você conhecer, você não come. Isso é mentira. Ele ignora isso, né, cara? Um cara com cabeça aberta. Dos dois lados, cara. Mas ele na verdade, o Scott, ele é meio trouxa e é muito apaixonado, é só isso. Pois é, por isso que eu vou perguntar pro Mestre Splinter. Mestre Splinter, você é uma das pessoas mais apaixonadas que eu conheço. Eu sei que você ama a sua namorada mais do que muita coisa nesse mundo. Eu tô errado? Tá certo. Então, se você descobrisse que a sua namorada namorou 7, ela tem 7 ex-namorados malignos e super poderosos, e pra você continuar o amor dela, você tem que derrotar todos eles. Você não iria numa jornada para derrotar todos? Não. Isso com 22 anos. Você não iria na jornada até falar, vai se fuder. Não, eu ia perguntar pra ela, cara, você me ama? Ela fala, te amo. Então beleza, foda-se os restos. Não, mas... Eles que se matem. Mas eles... Ela só vai te amar se você matar tudo. Não, mas, se mas eles, são se eles que vão te procurar, cara, aí que tá. Ah, então tá tranquilo, que eu ganho. Mas relaxa, cara, é só não apagar o e-mail de convite do cara pra não ser surpreendido, entendeu? Peraí, Mestre Splinter, você é vegan? Não sou vegan, cara. Ih, é verdade. Vai apanhar. Vai apanhar e feio. O macete tá no gelato. E Lápis, me ajude. Quais são os personagens protagonistas dessa história? O protagonista é o homônimo Scott Pilgrim, rapaz de 20 e poucos anos, que geração slacker, não trabalha, não faz porra nenhuma, acabou de se mudar da casa dos pais, divide de quarto com o irmão do Macaulay Culkin, que é o grande amigo dele. É o único amigo de verdade dele, né? Que é o Wallace Wells, que é gay. Não usa essa palavra, é muito pejorativo. Ele é gay. Eu não sei se ele é passivo ou ativo, ele não fala, mas ele é gay. E outros personagens também que compõem a trama são a Kim Pine, que é a baterista da banda da qual o Scott faz parte. Que já foi namorado do Scott. Scott já pegou todo mundo nessa revista. Ninguém é de ninguém, né, cara? Essa galera, a grande verdade é essa. É o Canadá, o Stephen, né, Stills. É o Canadá, né? Porra, é o Canadá. Stephen Stills, que é o vocalista da banda. Young Neil, que é o roadie da banda dele. E os namorados, né? Os 7 ex-namorados. O Matthew Pastel. Eu, né? Eu descobri que sou um dos ex-namorados da Ramona no jogo, segundo o pessoal do stream. Que é o cara que é o Chris Evans, né? Eu esqueci o nome do personagem agora, o Lucas Lee. Que e outros, são vários. E a Ramona, são vários personagens. Young Neil aí também. Vai lá, Wikipedia. Entra na Wikipedia, vai lá em Characters. Deve ter um link Characters lá que tem todo mundo. Young Neil sendo mais uma referência à música aí, Neil Young. Neil Young. A gente também tem um personagem meio importante que é a Knives Chow, que é a namorada do Scott Pilgrim no começo da série. E que depois ele vem a trocar ela pela Ramona e ela fica meio possessa e vira uma ninja. Trocada não, é mais esquecida, né? A Ramona passa na frente do Scott quando ele fala Ramona só, ele não consegue mais pensar em nada, moleque. Os pais deles aparecem, tipo, a Knives aparece, todos os amigos aparecem, aparece só a Ramona, cara. Não, e tipo, quando ela aparece e encontra com a Knives pela primeira vez, ela pergunta, ela não é sua namorada? E ele, não, pai. Mas vamos então ao jogo. Vamos falar um pouquinho da história do desenvolvimento do jogo. Vou pedir de novo ajuda pro nosso amigo Ilapso. Ilapso, você sabe falar um pouquinho da equipe de desenvolvimento do jogo? Como ele foi feito pela Ubisoft? Eu sei. Olha pura, cara. É, o curioso, eu tava lendo aqui numa matéria do Kotaku. Kotaku, a matriz, né? A americana. É uma matéria dizendo que a primeira produtora a procurar o Brian Lee O'Malley não foi a Ubisoft, foi a Telltale. Olha só. Fez o De Volta pro Futuro, o Sam e Max, o Walking Dead. Eles queriam fazer o que eles sempre fazem, um adventure do Scott Pilgrim. E aí o Sr. O'Malley recusou porque achou que não tinha a ver, não era o corajoso, cara, inclusive, né? Eu concordo, eu acho que não tem a ver com um adventure. Não tem a ver, não, mas não tem a ver, né? Mas chega uma empresa pra você que te oferece um jogo de sua obra, você fala não. Ele falou. Ele foi. Eles teve corrompido. Eles usados os outros jogos também que tiveram pra iPhone, acho que pra web, que eram, porra, muito toscos e não fazem valer a franquia. Uhum. Você tá falando de Scott Pilgrim? É, teve um jogo lá que era tipo um Punch Out pra, acho que foi pra iPhone e Android, mas porra, cara, pelo que eu vi dos reviews era tão nojento que, putz, não corram atrás. Depois da recusa da Telltale, depois de um tempo, a Ubisoft aí sim o procurou e disse que a ideia era fazer um jogo mais próximo do que ele desejava mesmo, do que queria fazer um beat'em up pra fazer uma coisa meio retrô. E tinha que fazer uma mesma ideia. Tinha que ter ação, né? Porque a série, ela remete muito à ação. Ele tem que lutar, ele tem que enfrentar e derrotar 7 ex-namorados malignos, cara. Mas é pelo amor, né? Ação não é o forte dos adventure games, né? E depois da procura da Ubisoft, ele aceitou e passou até a integrar, de certa forma, a equipe de desenvolvimento como conselheiro, né? Nem a arte do jogo não é dele, assim, se você for olhar a arte do jogo, você nota que realmente não é dele. A arte do jogo tem uma abordagem meio super deformed, assim, né? Bem diferente da revista, e eu arrisco a dizer, na minha opinião de merda, que eu gostei mais da arte do jogo do que da arte da revista. Não, pô, por que vocês gostaram da arte do jogo? Porque é do Paul Robertson, cara. Esse cara que fez aquele Cabana Baby Pirates, não sei das quantas, Fighter 2000, teve uma outra animação que ele fez que, porra, o cara é foda. Nego toda hora falava, pô, vai sair um jogo desse Cabana Baby Pirates, blau, procure o nome depois. E, cara, era um beat'em up ali, uma animação que ele fez que tava pedindo pra ser um jogo, e acabou sendo o Scott Pilgrim. O Paul Robertson, os trabalhos dele como artista em videogames é uma coisa realmente fantástica, né? Tem um pôster dele que é bem legal. Procura Paul Robertson no Google que vai aparecer, provavelmente. Que é um pôster que tem aquele Mao Tse-Tung, tem a Estátua da Liberdade, é maneiro o pôster dele. Ele é bem retardado, assim, é bem maluco. Uhum. Senhor Eternidade. Puta, sempre eu. Pô, que nem o Chaves. É o Godinez, né, cara? É o Godinez. Senhor Eternidade, você disse um pouco mais cedo que é a favor da proposta de homenagem aos jogos de antigamente e fazer uma coisa mais retrô. Você acha que os gráficos e toda essa homenagem feita no Scott Pilgrim ficou legal? Te agradou? Cara, eu achei que ficou legal porque o cara lá, esqueci o nome, o Mamute falou o nome do cara, só que eu já esqueci que eu sou retardado. E porque eu tô jogando ao mesmo tempo. É verdade. Mas, enfim, o cara manda muito bem, ele tem um estilo de arte interessante, combina muito bem com os personagens. Eu achei que foi uma proposta muito interessante. Só que, por outro lado, eu acho que essa parada de ficar fazendo gráficozinho de retrô, 8-bit, pixel art, meio overused, né? O nego faz muito essa merda e acho que não tem tanta necessidade de nego ficar usando isso sempre. Você acha que é uma tacada na nostalgia e que vai fazer sucesso fácil? Não necessariamente. Eu só acho que é uma tacada na nostalgia, sim. Isso não é necessariamente ruim, mas é uma coisa que todo mundo faz. Uhum. Repetitivo. Vou te falar uma coisa curiosa. Outro dia eu tava vendo um primo meu jogar, menorzinho. Na verdade, ele tava me vendo jogar. E ele chegou a comentar se esse jogo era de algum emulador ou alguma coisa mais antiga, porque ele tava achando o gráfico mais feinho. Aí eu falei pra ele, não, olha só, dei pause, botei ele no meu assento aqui, vamos... Tem uma porrada na cara dele. Isso aqui não é feio. Isso aqui é muito mais bonito que God of War, tu tá jogando. Tu é moleque. Mas eu entendo que você não tem idade, maturidade pra compreender a beleza por trás desse gráfico. Isso é arte. O que você acha, Mamute? Te agradou? Cara, me agradou muito, até porque o Scott Pilgrim, o quadrinho, né? Ele já veio numa esteira, assim, de produção cultural que pegava muita referência de outras mídias, assim, né? Então, o Scott Pilgrim, o quadrinho, ele é marcado, assim, por piada que faz referência a videogame. Seja o Young Neil jogando o Game Boy Advance, seja o Scott depois jogando o PSP Go e falando que é o melhor videogame de todos os tempos. Seja ele sonhando que ele é o Link no Zelda. Enfim, seja ele ter o Dark Scott Pilgrim, enfim. Sabe o que eu acho engraçado? Eu acho que o Scott Pilgrim, ele faz uma referência não só aos jogos, não só à cultura oriental, nem nada disso. Eu acho que ele faz referência a uma geração inteira. Porque você não Exatamente. Vê ele falando muito de coisas que estão pegando agora, né? Ele fala mais Sonic, Mario, Sonic Knuckles, Zelda, coisas que marcaram uma geração inteira, que é a nossa geração, que é com quem a gente tá batendo papo aqui. Por isso que é uma coisa tão legal, uma coisa que você sente bem, você ri, você gosta de ler. O quadrinho autoral independente, de certa forma, sempre se destaca por isso, né? O diferencial do Scott Pilgrim, no caso, é que ele entra bem nessa era multimídia. E aí o autor é um nerd de videogame. Você tem outros autores aí, como, por exemplo, o cara que fez aquele Box Office Poison, que é um nerdzão de filme e livro dos anos 70, porque o cara nasceu nos anos 60. Então o Box Office Poison é lotado de referência disso. E aí outros caras que atacam por esse lado também. Mas aí o Scott Pilgrim entra bem nessa era do multimídia, né? De videogame, internet, o cara é 4. E aí vem da porrada na cara, né, nesse aspecto. Não, e por isso que eu acho que é tão maneiro a pegada visual 8-bit, né, 16, porque justamente faz referência a esse momento, assim, que é metalinguístico nesse sentido, né, referência da referência do quadrinho, né. Uhum. Já que o cara gostou tanto dos jogos dessa época, por que a gente não faz, então, um jogo nesse formato, beat'em up, como era, assim, como era cunhado na época dos 8-bit, ou enfim, quer que seja. River City Ransom, pô, Double Dragon. Pois é, total, assim. E esse filão de nostalgia, a gente sofre uma... pelo menos, né, que a gente, essa geração atual sofre uma crise de criatividade absurda, assim, pra várias coisas, né, que o nível de tecnologia gráfica é tão elevado que outros fatores são esquecidos, blá blá blá, etc, enfim, né. Sem entrar nesse mérito, o fato é que o filão de nostalgia que existe hoje é muito grande, você consegue apelar pra isso de milhares de formas. Vende bem. Seja fazendo... o jogo dos cavaleiros, né, cara? Pô, um negócio que tem 20 anos, né, e fizeram um jogo agora, porque vai ter público. E o jogo, se você analisar o jogo do Cavaleiro Zodíaco como um jogo, assim, se fosse, sei lá, Os Cavaleiros, não fosse nada, eu ia achar um jogo mais ou menos. Só que como é Cavaleiro Zodíaco, mexe com aquela coisa que você gosta, mais, né? Mais ou menos você tá falando de jogo ruim, né? Senhor da sinceridade. E aí você pode usar, por exemplo, o que fizeram o Scott Pilgrim, que é uma obra nova, e você tacar o visual retrô, pegar uma obra retrô, o Double Dragon, e fazer o Neon, que é com gráfico novo, sem tirar nem pôr, assim, do antigo, só é o gráfico novo, e aproveitar os fãs que já tinham. Mega Man, você voltar pro anterior, etc. Então o que não faltam são opções pra esse tipo de coisa. Então você entra nesse filão e vai embora. Esse jeito que eles fizeram até é um jeito mais criativo, né? Você pegou a coisa nova e colocou a roupagem velha. E eu acho legal que é como o Mamute falou, ele encaixa no Scott Pilgrim, porque o Scott Pilgrim faz referência a essa era, né? Então, por que não seria um jogo com gráficos daquela era se é uma história que faz tanta referência a essa época? Agora, uma coisa que até usando o que foi o seu primo, né? O Ninja Inimigo, que falou sobre o gráfico feinho. Uh-huh. O que o teu primo falou, outro dia eu tava jogando aqui Blood Rain, que o Ninja Inimigo me deu na PSN. A minha namorada olhou e falou, pô, isso é jogo de quê? De PlayStation 1 que você tá jogando no jogo? Eu falei, não, pô, é um jogo que eu baixei na PSN. Não, e o Blood Rain... Blood Rain, esse Blood Rain que tem na PSN e na Xbox Live Arcade, é muito bonito, muito bem feito, muito... Muito bonito. E é de quem? Way Forward. Mas, cara, a opinião dela reflete a opinião de muita gente que às vezes é leiga no assunto, olhou e falou, pô, isso aí é Super Nintendo. Uhum. Às vezes a pessoa esquece, isso, cara, se você mostrar pra ela o Super Nintendo, ela vai falar, realmente é muito mais bonito que o Super Nintendo, mas às vezes as pessoas têm aquela noção, faz muito tempo que ela não vê um gráfico do Super Nintendo, ela olha aquilo, compara com um Uncharted, compara com um God of War e fala, cara, isso é velho ultrapassado. Até porque na corrida armamentista da computação, durante muito tempo a gente ouviu aquela, tipo, o jogo bom tem que... Pra você rodar jogo bom, você tem que ter placa de vídeo melhor. Se o jogo não pedir o máximo na sua placa de vídeo, ele não é bom. Uhum. Então... Rises é o melhor jogo de todos os tempos até hoje. Então, esse negócio pega muita gente ainda hoje e tem essa opinião enviesada por causa dessa questão do gráfico, cara. Você quer dizer que todo mundo é ignorante. Cara, mas infelizmente, na eternidade, a maioria das pessoas são ignorantes. Eu sei. Robertson tem vários trabalhos prévios aí, como o Killerazo já citou, né, o Pirate Babies Cabana Battle Street Fight Motherfucker, outras coisas e afins. Então, assim, a Ubisoft reuniu dois times dela, de Montreal, Chengdu. Onde é que é Chengdu? Chengdu é na Ásia, né, cara? Onde é que é Chengdu? Com certeza, na Ásia. Na Ásia. Chengdu, Ásia. E lá, fala com propriedade que as pessoas acreditam. Fala assim, é na Ásia. É China. Chengdu fica em Bangladesh, né, o estúdio da Ubisoft em Bangladesh. Chengdu aqui tá Xuan, na China. O seu não, povo. É em Bangladesh, cara. Não, olha só, cara, se eu tô falando que é em Bangladesh, é porque é em Bangladesh, cara. Você vai discutir comigo. É verdade. Cara, é que fica na disputa de Bangladesh com a China, cara. Por isso que a galera. É, Bangladesh, não, é Bangladesh com Butão ali. Não, mas aí o que acontece? E aí o jogo saiu primeiro na PSN, depois na Xbox Live Arcade, com um tempo de uma diferença pequena, assim, de duas semanas de um pro outro, né? E em agosto de 2010, teve recepção boa, até diria, né? Até porque saiu um preço razoável, $10, e tinha todo um apelo, porque foi logo que o Scott Pilgrim terminou, logo que o quadrinho terminou. O quadrinho terminou, se não me engano, em julho de 2010, e o jogo saiu um mês depois. O jogo não saiu, tipo, logo depois do filme? Eu lembro que, tipo assim, eu ouvi falar do Scott Pilgrim que eu vi o trailer. Se não me engano, o filme saiu logo que o GB acabou também. Então, nos Estados Unidos... Ah, não, tá certo. Na América do Norte, o jogo foi lançado oficialmente dia 10 de agosto de 2010. E foi o filme saiu 27 de julho. Foi na época do filme, saca? Não, tipo, foi isso mesmo. A sexta edição não tinha saído enquanto, sei lá, o filme tava rodando e a sexta edição ainda não tinha saído. Uhum. Tanto é que eu baixei e a sexta edição tinha acabado de sair e o filme tava pra estrear nos Estados Unidos, assim. Foi mó zona, foi tipo filme, jogo, mangá, tudo ao mesmo tempo. Foi bem feito o negócio, assim. Eu peguei as datas aqui, o volume 6. Volume 6 saiu no 20 de julho, filme estreou no 27, jogo saiu no 10 de agosto. Caralho. É. Parabéns aos envolvidos, cara. Cagada do caralho. Parabéns ao Universal e ao Unipress. Não, sim, mas o Scott Pilgrim fez um certo sucesso. Então... Obra Transmídia! Uou! Tanto Transmídia que no final de um dos shows do Ana Managuchi, eles anunciaram o jogo, botaram o trailer lá do jogo passando. Exato, muito bom. Ah, e tem outra coisa, tem um quarto elemento também, porque junto com o filme saiu a animação no Adult Swim, lá nos Estados Unidos. Os curtinhos animados. Ah, verdade. E contam o namoro do Scott com a Kim Pine. Que é uma história bem legal e um pouco triste, sabia? Pô, Scott Pilgrim consegue ser bem triste. É porque o Scott Pilgrim é um filho da puta. Ele sacaneava as mulheres todas. É, mas ele sacaneia, tipo, sem saber, né, cara? É, ele não sabe que ele sacaneia. Ele é idiota. Não, ele é muito inocente, cara. E no filme, o Scott foi transformado num idiota completo, né, cara? Não, mas é o Michael Cera que faz ele, né, cara? O que você queria? Às vezes, na revista, o Scott fala assim, preciso sair. Porque ele sabe que vai dar merda. Ele fala, preciso sair. No filme, ele fala, hora de fazer xixi. Caralho, fundão. O Michael Cera tem muita cara de idiota, cara. Não tem como. Não adianta. Funciona a jogabilidade do beat'em up Scott Pilgrim contra o mundo. Mais complexo que eu já tenho. É igual a River City Ransom de Nintendo 8-bits, então a gente para por aqui. Não, assim, a coisa básica do beat'em up, de você sair andando, dando porrada nos inimigos, e ele bebe dessa fonte, que é o River City, ou esqueci o nome em japonês, eu lembro que é Kunio-kun alguma coisa. Kunuku. A Kunilingua não pode, né, mas... Kunilingua. Downtown Neketsu Monogatari. Isso. Não sei o que você perguntou pra mim, cara. É porque no vídeo bêbado lá do Tequila Diversão você fala, Kunilingua, eu não posso. É a sabedoria que só o álcool te dá, cara. Exatamente. Mas aí você tem essa opção de poder levelar o personagem, né? Subir algumas skills dele, comendo coisas em shops, né? Você para pra pedir um lamen. Você para pra comer um lamen, alugar fita de vídeo no Scott Pilgrim, tem aquela locadora secreta que você... Locadora secreta não, você precisa de 500, uma caralhada de moeda pra abrir a opção certa lá. Mas tá ligado você devendo $500 na locadora, moleque. $500 canadense na locadora. How cool is that, cara? Que é maneiro que isso é uma coisa da revista. Na revista, quando uma hora que você vai lá conversar com acho que a irmã do Scott vai conversar com a mulher da locadora, a mulher fala, pô, o Scott tá com uma dívida de $500 aqui na locadora, tá? Cara, isso é inverossímil, entendeu? Porque eu já tive uma locadora aqui perto da minha casa, que alugava muito vídeo. Aí uma vez eu tava devendo R$16 e o cara já não deixava alugar vídeo, entendeu? Ai, Senhor da Eternidade, não era brother. Bora no Canadá. Aí bora na Gávea. É Canadá, cara. Canadá. É, mora na Gávea, você acha canadense. Senhor da dívida eterna. Aqui no Canadá as pessoas deixam a porta estancada, elas confiam uns nos outros, então elas pensam pois lá. Pois é, cara. É tipo isso. Mas como todo beat'em up, a maior graça do beat'em up tá no multiplayer. Ele é um dos primeiros gêneros que focam no multiplayer com a galera, né? Você poder jogar cooperativo. Uma das primeiras experiências que a gente teve em jogar cooperativamente. Eu discordo, entendeu? Acho que a primeira experiência de jogar multiplayer veio do Tennis for Two, entendeu? Mas não era cooperativo, amigo. É verdade. A visão veio do Frescobol. Frescobol é cooperativo. Frescobol não há vencedores nem perdedores. Não, Assim como esses jogos marcaram a época por serem legais, chamar as pessoas para sua casa, sentar no sofá e jogar cooperativamente, Scott Pilgrim, com sua proposta retrô, faz isso. Mamute, é divertido jogar com quatro players. Porra, caraca, maneiro, que desculpinha, cara, pro negócio não ter online. Não, cara, mas aí, isso que é um ponto que eu ia falar. O Scott Pilgrim, eu não sei se isso foi, tipo, novidade ou não, mas assim, eu acho que nessa geração a gente já quase não tem mais jogo pra você jogar com a galera que não seja online, né? Sim. O Scott Pilgrim, ele veio com essa pirocada na cara da galera e fala assim, meu irmão, não tem online, tu vai jogar local, porque é maneiro assim, cara, entendeu? Agora prefiro... que eles vão botar o online, entendeu? Eu prefiro que tenha só local e não tenha online do que seja com a maioria dos jogos atuais que só tem online e não tem local. Eu também, eu prefiro local muito mais, sabe? É muito mais maneiro de você trazer seus amigos pra casa e, pô, não, vamos jogar o Scott Pilgrim, vamos jogar, sei lá. Sua eternidade. Mas isso é pra gente, cara. Americano não tem amigos, cara. É verdade. Justo. Não, inclusive, não é só americano, tem um amigo meu que tem um Xbox, e aí ele, um dia ele veio aqui com o Xbox, ele falou, cara, tem não sei quantos dias que eu não jogo Battlefield, não sei o quê. Eu falei, joga com quem? Ah, joga com os caras aí. De onde? Sei lá, não conheço eles, eu jogo Battlefield com eles, assim. É muito triste isso, cara. Fala, sua eternidade, que se ele usasse o melhor console do mundo, o PC, ele pode levar um laptop pra casa de um amigo dele e jogar online co-op em casa. Mas olha só, vou te falar que a única vez que nós quatro aqui do podcast, eu e Lapso, Senhor da Eternidade e Mesh Splinter, a única vez que nós nos unimos pra jogar alguma coisa na casa de alguém foi Scott Pilgrim. Nunca mais em nenhum outro jogo a gente fez isso. Nunca mais! Faremos com o Halo. Faremos com o Halo, ou não. Eternidade. Você que tá fazendo um projeto final baseado em música de videogame, tá trabalhando mais com essa pegada de trilha sonora. Não, não, jogos. Não é música de videogame, jogos de música. Jogos de música. Mas o Senhor Eternidade tá com um conhecimento bem maneiro sobre trilha sonora de jogos, tá? Fazendo seu know-how por cima disso. E eu gostaria de perguntar a opinião dele sobre a trilha sonora de Scott Pilgrim. Você já parou pra ouvir? Já conhecia a banda na Managuchi? Cara, eu nunca sabia dessa banda, já tinha ouvido a trilha sonora, claro, quando eu joguei, achei interessante. Ouviu muito, mas, até. Mas assim, quando eu aprendi só agora, quando vocês me falaram que foi feito pra uma banda. Eu achava que tinha sido feito, porra, com programas e tal, artificialmente, computador. Uhum. Também. E achei muito interessante, eu fiquei interessado. Vou pesquisar sobre isso e vou ouvir essa porra, com certeza. Não, pode baixar os CDs da banda no Managuchi. Muito maneiro. De preferência, baixa comprando. Ah, compro, sim. Queria que você comprou, né, Nijin? Não, mas assim, eles podem fazer isso de comprar um Nintendo e hackear o Nintendo pra usar de coisa? I don't know. Coisa, cara, eu quero saber como é que é esse processo direito. Isso parece bizarro. Se eu não pudesse, não rolava aquele evento que teve do Filé Games no Rio em 2009, né? 2010. Peraí, eles vieram? Não a Ana Managuchi, mas veio uma galerinha muito louca aí. Aprontando outras funções, né, cara? Veio uma galera tipo essa banda aí. Não, e eles... É uma banda, assim, recente no que se fala álbuns, né? Porque acho que eles só têm dois. Tem dois o álbuns. O primeiro que eles fizeram e o álbum do Scott Pilgrim. Exatamente. A trilha do jogo. Não, isso, cara. Pô, eu tenho alguns álbuns deles aí. Que... Você tá contando single. Mas é tudo... A gente não tá contando é tudo EP, single. É, álbum de estúdio, tem dois só. Tem dois só. Ou o Thor, a gente me enganou, filho da puta. Não, são dois mesmo. E é muito interessante, como a gente já falou, é uma banda independente que é dessa divisão que é chamada de chiptune artists, né? São artistas que fazem música em chiptune, músicas de 8 bits e tal. São aquelas músicas que você escuta quando baixa um crack, sabe? Caralho, é muito irado, músicas de crack, cara. Outro dia eu baixei um torrent com as 100 melhores músicas de crack. Que foda, cara. Porra, eu passo aí, cara. Isso é maneiro, hein? Muito maneiro as músicas, muito maneiro. Cara, será que o Ana Managuchi topa fazer a trilha sonora do Baixo Frente Soco, The Beaten Up Game, motherfucker? Ah, contanto que ele, quanto que a gente pague, ele topa, só deve cobrar caro, porque tem com nome agora. Vamos ganhar uma percentual. Cara, a gente pode fazer tipo a banda. É verdade, ó. Pode fazer. Entendi. Pega a sua guitarra, Nis Inimigo pega a bateria, o Crusher toca baixo. Olha lá. E pronto, é isso. Pronto, fechou. Eu hackeio, não entendi. A trilha sonora do jogo, ela remete a toda aquela época antiga, como toda a proposta do jogo, como a gente tem falado. E o interessante... É um jogo consistente. Senhor da obviedade. Eu vi que ela ganhou uma indicação de a melhor trilha sonora da PSN. E eu diria que dessa geração... Porra, porque isso deve ser muito difícil também, né, cara? Não menosprezando a trilha, que é muito boa. Porra. A melhor trilha da PSN. Cara, não tem uma música ruim. Se você pegar trilhas de Journey tem uma trilha sonora muito boa. Mas a Journey é depois. Eu ainda acho melhor a do Scott Pilgrim. E arrisco dizer que Scott Pilgrim é a minha minha trilha sonora favorita dos jogos atuais. Se você pegar assim, nos últimos... Jogos atuais que não são atuais. Não, nos últimos 5 anos, 8 anos, é a melhor trilha sonora que eu já ouvi. Tive a mesma impressão, quando eu botei Scott Pilgrim assim, eu lembro quando ele chegou na PSN e eu ia comprar, eu botei assim na internet pra ver alguma coisa e eu vi a música da primeira fase e falei, pô, legal. Só que quando eu liguei o jogo, finalmente cheguei na primeira fase e falei, cara, tomei aquela porrada assim, quando tu uma música muito foda em videogame e eu voltei a acreditar que fazer música pra videogame ainda é possível, fazer boa, sabe? Uhum. Era um negócio que eu tava tipo, ah, cara, tem músicas que são legais, mas não são fodas, entendeu? Do Scott Pilgrim foi, porra, muito foda. É uma trilha de cada fase é diferente, né? Mais maneira, assim, mais porrada e tal. O que tinha feito você perder a fé na música de videogame? Ah, sei lá, talvez porque... Jogos da Capcom demais, né? É, talvez eu tenha jogado muitos jogos que subvalorizavam a trilha sonora, Final sabe? Fantasy XIII. Uma coisa tipo que eu tenho percebido muito é que os jogos têm tido trilhas sonoras muito parecidas com trilhas de filmes, que são trilhas de ambientação, mais pra você sentir aquela cena épica. E Ana Mamonguchi bota raiz, né, cara? O Modern Warfare, por exemplo, é a trilha do Hans Zimmer, né? Uh-huh. Simplesmente isso. Eu acho que não tinha trilha sonora de jogo feita por caras assim de cinema desde, sei lá, a trilha do Volta do Capitão Gancho, do jogo. Também é do John Williams. Essa trilha eu achei muito boa. Eu sempre gostei muito de trilha de jogo da SNK. Uhum. Acho que a SNK faz músicas muito boas, assim. Ao contrário da Capcom, que as músicas são todas iguais. Assim, tem umas muito boas. Mas são boas. Mas pra cá são boas. As Street Fighter 3 são ruins. Assim. As Street Fighter 3 são fracas. Cara, não são muito, não. Porra, pizza são, com patê, cara. Para. Eles só aprenderam a fazer essas músicas assim, meio técnico, não sei o que, no Marvel vs. Capcom 2 em diante. Com a clássica I Wanna Take You For a Ride. Aí eles aprenderam a fazer essas coisas. Eles aprenderam a usar jazz, mas antes era... Não. Street Fighter 3. Pô, Street Fighter 3 tinha aquele rap lá, fodão. Que trilha, cara. Ah, que isso, cara. Não, cara, Street Fighter 3 é ruim, meu irmão. Vocês são muito haters de Street Fighter 3. Ah, os personagens são... Não, Street Fighter 3 é o melhor Street Fighter. Eu quero a coisa de noob. Não, eu acho que Street Fighter 3 é o melhor Street Fighter, mas eu acho que a música é mais fraca comparado com a coisa. Vocês acham o melhor Street Fighter? Vocês jogam com 3 personagens, cara, vocês. Ryu, Ken, Akuma. Não, eu jogo com Makoto. Eu jogo com 3 personagens em todos os jogos de luta que eu jogo. No Street Fighter 3 eu jogo com o Ryu, com a Makoto e com a... Eu jogo com a Akuma, o Ouro, a Helena e a Ibuki. E o Ken. Eu gosto de jogar. Eu jogo com todo mundo, porque... essa, no começo, essa que é a maneira, é tudo nivelado, entendeu? No Scott Pilgrim. Oi, eu sei que você tem um pouco de pesadelos com a nossa noite de Funstration com o Scott Pilgrim. Eu sei que você já me confessou no começo do podcast. Na abertura. Tudo começou quando eu disse, porra, o difícil desse jogo realmente é difícil. Não, começou quando a gente falou, porra, se nós quatro, nós temos um podcast, nós quatro temos um podcast, juntos, né, cara? A gente não pode jogar no normal, a gente tem que jogar no hard. Cara, eu lembro que alguém falou que tava muito fácil. Eu profetizei no meio do jogo, eu falei... Aí quando chega na quinta fase, o inimigo fala, porra, nem tá tão difícil assim. Aí eu falei, pô, pior que é, cara. E aí começou o pesadelo, meu irmão. Não, falando sério, que jogo é esse que o jogo inteiro é tranquilo, menos a última fase? Que a dificuldade escala ao infinito, velho. Sabe qual era a dificuldade da gente antes da última fase? Quando travava. Exato. Quando dava bug. O único problema era o bug. Ih, deu bug. A tecnologia... Por quê? Infelizmente a tecnologia aplicada no jogo foi Flash. Caramba! Cara, sério, dá muita dor. Cara, quando você termina o jogo, tá subindo os créditos, aí você vê Adobe Flash, aí você... No! Na minha cabeça veio na hora assim, cago! Cara, tudo bem com essa história toda? A Macromedia. Ninguém mais lembra Macromedia Flash. Ninguém. Ela se livrou desse estigma. Então, tudo bem que ela não exista mais, mas... Macromedia agora? Quando falam Macromedia Flash, eu lembro de uma época boa que tinha Xiao Xiao, moleque. Xiao Xiao. Xiao Xiao. Não, a Macromedia faliu. Né? Que Respect. Pena. Respect. Ainda deve ser incorporada, mas beleza. Você acha que a dificuldade do jogo, ela é interessante? É um plus pro jogo? Incentiva as pessoas a jogarem, a conhecerem? Ou você acha que deveria espantar as pessoas? Mesh Splinter. Eu acho que ela te dá a opção de vocês jogaram mais fácil, né? A gente que foi meio idiota e resolveu falar, não, nós somos homens pra caralho. Idiota, Mestre Splinter. Idiota é a palavra que você tá procurando? É, Mestre Splinter, me diz um jogo que você teve a coragem e a falta de orgulho próprio, você não tem a espada do amor próprio, quando você escolhe a dificuldade mais fácil. Você escolheu a dificuldade mais fácil do jogo, ultimamente? Não, mais fácil não, mas eu escolhi normal várias vezes. Ah, sim, tudo bem, tudo bem. Mas mesmo assim, o normal é difícil. Eu tava fazendo streaming antes de começar esse podcast, comecei no level 1, no segundo posso morrer. Ah, confessando o que a gente fez, a gente não botou... Fase. Caraca, não, não, não. Não, não, não, não, cala a boca, cala a boca. Isso nunca aconteceu. Eu nunca faria isso. Isso nunca aconteceu. Olha que eu sou o senhor da sinceridade, vamos. Então eu não mentiria sobre isso. Se por acaso o editor se esquecer de digitar, isso é mentira, tá? Mas assim, se acontecesse, é porque já era tipo 9 da manhã, já tinha sol e a gente tava com muito sono, a gente queria ir embora. É uma situação hipotética que isso aconteceu. A gente não lembra. Uma situação hipotética, E o screen da vitória, mas assim, se isso acontecesse, a gente não comeria o screen da vitória, mesmo assim, porque a gente é homem. A gente já falou isso em vários podcasts, mas pra você que tá chegando agora no Bate Frente Soco e começou a ouvir o episódio de hoje, nós vamos explicar. Nós entramos numa jornada para derrotar Scott Pilgrim contra o mundo na dificuldade mais difícil. E qual era o prêmio, Senhor da Eternidade? Era o skin da vitória. O skin da vitória, o skin que está também fechado. Também conhecido como o skin da derrota. Duravante conhecido como skin da derrota. Você tem que explicar pra galera que não sabe o que é skin, cara. É verdade, não, mas todo mundo sabe que skin é o biscoito bolado. Não, sinceramente, do fundo do meu coração, quem não sabe o que é skin vai se fuder. Eu não sei se ele é vendido em todos os estados brasileiros, cara. Pois é, eu tô procurando aqui. Skin é um biscoito que muito ruim. Caralho, vai se fuder. Caraca, meu irmão. Ele é o parente. É o parente. Sai. Caraca, meu irmão. Porra, eu tinha marcado o Killerados como estrelinha no Facebook. Ele era tipo, melhores amigos. Eu vou te fazer isso agora. Cara, mas não fui eu que falei isso. Foi o Mamute que falou, cara. Vai se fuder. Caraca, foi mal. Mamute, eu vou destruir do meu Facebook. É só sorte que você não tem Facebook. Porra, você fala aqui. Você botou na minha boca as palavras. Eu adoro essa merda de biscoito, cara. Eu vou dar dislike no IMDB do Mamute agora. Splinter, além da skin da derrota ou vitória, que é o que você interpretar como... Nós fomos movimentados com combustível. Qual foi o combustível da nossa jornada? Cara, foi um energético chamado Vulcano. Cara, o melhor de tudo não é o vulcano em si. Foi que a gente pegou aquela cara energético de 2 litros e ficou olhando aquilo ali, aquela garrafa. Aí passa um adolescente do alto dos seus 16 anos. Garrafa preta. O adolescente do alto dos seus 16 anos olha assim pra gente, mano de adulto. Ué, isso aí é bom, mas tem que misturar. Na verdade, a história completa não foi essa. A história completa foi tipo, o maluco chegou e pegou 2. Na mão assim. Aí a gente olhou pro moleque e falou, caralho. Aí o Nidinho olhou pra ele e perguntou, aí cara, isso aí é bom? Aí ele olhou assim com uma cara de tipo, tem que misturar. Cara, tipo a cena de filme. Aí ele pegou uma garrafa de Natasha. É, exatamente. Tem um monte de maluco velho assim, já os caras de 40 anos, aí passa um garotão de 20 fazendo a parada e eles, pô, será que a gente faz igual um moleque novo pra ser descolado igual ele? Tipo, foi American gente Pie, o reencontro, né? Agora, vamos falar um pouquinho sobre a jornada do Scott Pilgrim no... A jornada do... Não vamos falar, né? Jornada do herói. Vai, Pugli. Prefiro que não. Vamos falar um pouquinho sobre Torchlight. Sobre Torchlight 2, né, cara? Não, vamos falar sobre o peitinho da mulher lá do filme. Isso. Alison Pill, peitinho. Um pouquinho da jornada do Scott contra o mundo, né? São 7 ex-namorados do mal. Vamos falar um pouquinho sobre esses ex-namorados da Ramona. E quantos poderes que ele tem e por que eles são uma ameaça, né, pro Scott. Você, Clearaz, lembra do primeiro ex-namorado que a gente enfrenta? O pastel. Cara, aquele indiano bizarro lá, aí no filme ficou genial, cara, dancinha, puta que pariu. Ele surge assim, tipo, a partir do momento que o Scott começa a se interessar e sair com a Ramona, né, falar, porra, não, vou pegar a menina e tal, ele manda um e-mail que o Scott esquece de responder, né. Ah, tipo, tem um e-mail aqui chato, blá blá blá, luta, blá blá blá, ah, deve ser spam, aí pega e apaga. Não, é a maneira que é assim, tem um e-mail aqui que ele tá lendo, eu te desafio, para um grande, aí ele, isso é chato, deleta. Cara, o o Scott Pilgrim é o típico caso de moleque que tomaria Rivotril na vida real, cara. Ritalina. Ele não, também, Ritalina e Rivotril. Não, cara, se Ritalina concentra... Ritalina e Rivotril é um combo que não faz nenhum sentido. Mas, não, cara, ele é pra deprimido, dormir, cara. Ah, é verdade, é Ritalina, então. Teoricamente, Rivotril é pra ansiedade. Isso, é. Deixa ligadão. Aí ele paga o e-mail do moleque e tal, e, pô, foda-se, esqueceu a parada. De repente, quando eles estão lá curtindo o show lá, bam, o cara estoura o teto, sai dando porrada nele. Mr. Pilgrim! E aí começa a luta do Scott, que, tipo, ninguém sabia o que fazia da vida, se ele sabia lutar ou não, e o cara manda bem, não, pra caralho. Não, essa que é a parte maneira, assim. Todo mundo já sabia que a história não fala Scott disso. Aí do nada, calma, quando aparece o indiano, ah, beleza, o Scott vai enfiar porrada nele, porque ele luta pra caralho, assim, é o maior lutador do Canadá. E você e... não, tipo, não manja nada disso, você tá no escuro. Pois é, você tá lá lendo o gibizinho legal. De maneira que na revista, no filme, é cheio de onomatopeias e efeitos de luta de videogame, de porrada, com score subindo enquanto ele vai dando shoryuken, hadouken, coisas do gênero. E o Matthew Patel é um babaca pastel, o ex-namorado. Patel, tipo. É o ex-namorado mais escroto da Ramona. A Ramona só deu um beijo nele, ficou tipo 5 minutos com ele. É, ele é muito bundão, né, cara? É tipo, é, ela saiu com ele porque ele era o cara estranho, que nem ela. Ele era o único que não era branco da escola dela. É. Cara, tá, aí, legal quando ele derrota o Pato Pastel, né, cara? Uhum. Aí, tipo, uau, 2,33. 2,40. 2,40. Quando ele derrota o Matthew, caem ele, todos os personagens na revista e no filme, com exceção da namorada da Ramona, quando você derrota ele, eles viram moedas. Blá. E o Matthew, que é o primeiro, ele vira. Por que isso, ele vira 2,40? Aí tanto no filme como na revista, ele pega assim e fala: caraca, só 2,40, não dá nem pra pegar o ônibus. Ah, realmente não dá, né, cara? Verdade. Nem aqui, nem em São Paulo, nem em Brasília. Em Brasília só faz o ônibus que passa no eixinho. Pô, cara, tomar banho, 2,75 tá caro. Mamute, qual é o segundo ex-namorado do mal? Pô, não era melhor deixar pro Ilapso responder, porque é ele, né? O cara descobri que sou eu, né, cara? Ilapso, fala um pouquinho sobre você, então. Como é que foi namorar? Pois é, porra, infelizmente eu não comia. Não, muito novo. Não, eu descobri agora durante o streaming do Scott Pilgrim lá que o Disney tá jogando, que eu sou o Lucas Lee, que é o segundo ex-namorado maligno da Ramona Flowers, que é no filme interpretado pelo Chris Evans, que é o Capitão América / Tocha Humana, né? E eu sou um ator de cinema muito famoso, as mina pira, cara, sou eu mesmo, né, cara? Eu sou um ex skatista, isso eu não sou. Eu sou um ator de cinema famoso, que as mina pira foda, e isso é verdade. Olha só, é podcast, e eu sou famoso, né, cara? É, eu fiquei famoso. Eu fumo, isso não é verdade, e eu sou forte pra caralho. Isso era verdade. Tá esquecendo o principal. Qual é o principal? Eu não lembro. Que você não come carne. Não, eu como carne. Eu vou nessa carne fácil. Nossa, viajei. Caraca, sai do meu podcast. Tem uma imagem minha maneira na internet que é assim: Lucas Lee, Captain America, The First Avenger. Muito, muito bem bolado que fez. A Ramona dá um pé na bunda do Lucas Lee, que pra poder ficar com o terceiro namorado dela. Pois é, ela me trocou pelo Super-Homem. Enquanto isso, ele resolveu virar um artista de cinema super famoso e vai enfiar a porrada no Scott Pilgrim. O Scott derrota ele, desafiando ele a descer de skate uma pista, um grind gigante de corrimão, e que ele ia se fuder no final. E o cara fala: estou na frente de muitas gatinhas, não posso deixar isso feio. Aí ele vai e desce e se fode. Não, a parada é que tá congelado, né? Porque ele nevou, aí tá congelado, e aí o atrito é quase zero. E aí a velocidade do mal vai aumentando. Mas exponencialmente no final o mal tá tendo que trocar de corrimão, tipo, em 400 km por hora, sei lá. Ele fez snowboard no final. É, moleque, ele quer no chão, explode depois do snowboard em várias centenas de dólares, sei lá. Não sei se são centenas, mas sei lá, uma boa quantia de dinheiro. Valia bastante. Sobrou ainda o skate dele, né? Isso. É verdade, o skate. Scott vai pegar o skate. Caralho, aí, quem nunca tentou pegar o skate no Scott Pilgrim? Eu achei que era pegável, cara. Pois é, porque quando você derrota ele no jogo... Se você jogasse no Kinect, seria pegável. Quando você joga, quando derrota ele no jogo, ele para, depois que terminou de bater, ele para, pega o skate e dá o grind e explode. E sobra o skate dele só. Não, e aí sobra no jogo sobra uma caixinha de item, e que ela abre, e aí o skate sai. Aí você, porra, maneiro, vou pegar. Isso aqui não é pegável. Que bolado com isso, cara. Na revistinha o Scott fala: pô, mas eu não tenho habilidade pra usar skate. Não comprou skill. Não, inclusive, quando ele tira a espada no final, ele fala, tipo, ainda bem que quando eu tava, sei lá, na sétima série, eu peguei a proficiência em espadas. Yeah. Então agora, Mamute, que você passou a bola, me diga qual é o terceiro namorado vilão do mal super poderoso da Ramona. Cara, ele é tipo provavelmente o segundo em poder de todos os ex-namorados da Ramona. O único cara que podia sair no mano a mano com o Gideon e tipo foda-se assim. É o chaca de virgem. É o chaca de virgem. O homem mais próximo de Deus. O cara é literalmente super-homem, só que tipo ele é uma clara referência ao Tetsu do Akira. Ele é igual o Tetsu. É verdade, é, só que ele é vegano. Os poderes dele vêm do veganismo. Não só no jogo, na própria revista também. Ele tem um ataque lá que vira o braço dele, ele fica todo boladão. É verdade, que sai mais legumes, né? Aham. Uhum. Sai os legumes, é verdade. Mas, cara, é um namorado da Ramona que namorou ela até, tipo, acho que o final do colégio, quando ele foi cursar a academia vegan. Academia vegan. Porque ele queria... Tipo academia Jedi. É, ele queria ser foda. Ele descobriu que todos os veganos podem usar o potencial máximo do cérebro, porque você mas isso é verdade, sabe que a carne vermelha... Não só a carne vermelha, laticínios também. Todos os derivados da carne te fazem mal. Derivados de qualquer animal com rosto. É, não, se, e eles... Se ele é vegano de verdade, ele não usa couro. Olha aqui, o poder do cara é... Quer dizer, o poder. As pessoas não podem usar o potencial 100% do cérebro porque o cérebro fica cheio de gordura e outras merdas. Só que a parada vitamina que... B12. Merda, na verdade. E ele fraqueja até mesmo no veganismo. Ele tem a permissão, acho que por uma vez por ano, ou três vezes por ano, comer alguma coisa que não seja vegana. Só que o cara estoura essa cota. É por isso que ele perde o Scott, na verdade. Ele perde o Scott porque na hora certa aparece a polícia vegana. Isso é vegan, moleque. Uma pistola vegan, que é muito foda. É tipo o momento mais foda do quadrinho, acho, pra mim. Possivelmente é isso. É um dos mais maneiros mesmo. Pô, mas eu não entendi essa parte no quadrinho, no filme, no jogo, porque eu falei, cara, é... Tanto que no jogo você tem aquele, no início lá, tinha aquele negócio do FBI, as drogas, antigamente, nos arcades. Aham. Aí eles botaram do... Polícia vegan. Polícia vegan aprova esse jogo, não coma carne e tal. Exatamente. Essa é a primeira referência do arcade que tem no jogo, que é a primeira cena que aparece. Antigamente aparecia, vencedores não usam drogas. É, winners don't use drugs. Aí tem winners don't eat meat. Polícia vegan. E tem um brócoli com esse norinho. Department of Justice. Vegan Bureau of Investigation. Eu fiquei sem entender se o Brian Lee O'Malley, ele falou, pô, não, maneiro, veganismo é legal e tal, mas eu vou fazer uma piadinha, ou, cara, bullshit. Não deu pra entender. Mas pode supor, assim, pelas outras influências que o cara coloca, né? Tem muito personagem homossexual, galera alternativa, que arregou, foda-se, sacou? Ele colocou lá porque deve ter um monte de amigo vegano. Sim, e botou. O jogo passa todo nesse cenário indie, né? De coisas independentes, de bandas, e esse povinho indie tem um muito gay, muito vegan, muito tudo, né? Na verdade, o cara é franco canadense. Ele é franco, ele é muito franco. Mas essa parada, assim, ele é um vegan que perde pro Scott nas condições mais estúpidas possíveis, porque, tipo, eu não lembro se vocês lembram do quadrinho, não sei se vocês lembram, mas o primeiro desafio deles... eu não lembro se vocês lembram. Aí tô perguntando de novo. Não sei se vocês lembram, mas no quadrinho, a primeira porrada do Scott contra esse cara é lá no depois do show, da primeira vez, e depois eles apostam uma corrida pra uma loja de conveniência que existe de verdade no Canadá. Vai que bom. Tem no gibi falando onde fica e tudo. Hora que exatamente. Abre. Só que é a parada mais frequentada de Toronto, então eles acabam se perdendo lá por conta da bagunça, do barulho e não sei o quê. E aí, tipo, tu fica caralho, cara, o Scott tá realmente batendo no cara, ou tipo assim, tá em pé de igualdade. Mas quando chega na hora do vamos ver mesmo, ele apanha pra caralho. Ele não consegue ganhar, ele não ganha. Até chegar a polícia vegana e falar, você comeu um gelato. E gelato tem ovo, bitch. Aí prende o cara. É. Se pode. A curiosidade, ele finge que não sabe, né? Tem ovo, né? Leite, não. Sabia. Leite ou ovo, uma porra assim, cara. Leite ou ovo, ele não pode comer, nenhum dos dois. É. Uma curiosidade é que esse namorado dela, o Todd, ele é o baixista de uma banda que é a rival da banda do Scott. A gente não falou, mas o nome da banda do Scott é o Hot... Ele é o namorado do Scott, né? Também. Sim. A gente não falou, mas a banda do Scott se chama Hot Bob Bomb, que é uma outra referência, né? Das milhões que tem. Não chega a ser uma banda rival, não, cara. É Sex Bob Bomb, desculpa. Sex Bob Bomb. As pessoas são rivais entre si, mas a banda dos caras lá, o Clash of Demon Heads, é famosa, porra. E eles são os merdinhas do subúrbio. Mas ela é famosa por quê? Porque a namorada do Scott tocava com ele na mesma banda. Aí ela roubou tudo, chutou o Scott, deu o pé na bunda dele e foi pegar o Todd, que pegava a Ramona na época. É, isso. E tem a outra mulher ainda, bizarra, né? Ninguém é de ninguém mesmo. Ela tem o braço titânico, que é uma referência a Bionic Commando, sabia? Sério? Pode ver. Assim? E o Clash of Demon Heads, o nome da banda, é uma referência a um jogo fodão pra NES. Isso. Mas só não sei qual jogo. Clash of the Demon Heads. E no filme, tem uma música muito maneira tocada pela namorada do Scott, que a atriz é mega nice. A Lourinha é I do her. Bem, Senhor da Eternidade, Mestre Splinter não sabe porra nenhuma de namorado, né? Ou vocês sabem alguma coisa da Roxy? Ah, cara, eu sei, eles não me lembram. A Roxy deve ser a lésbica. Olha só aí, ó, ele acertou. The L word lesbian? No, ela é uma lesbian ninja. Então fica pra você falar sobre ela. A Roxy é a primeira ex-namorada da Ramona. A Ramona sempre fala que foi só uma fase. Por isso que a Roxy fica muito irritada. É engraçado que tem muita referência também, né, a lesbianismo. Inclusive a Kim. Referência a lesbianismo? É, porque a Kim, ela não é lésbica, mas ela pega a Knives uma época na revista. Só na revista. Mas é pra fazer um pouco ciúme, assim. Mas mulher, porra, a gente sabe que mulher experimenta, porra. Mulher tem essas porra mesmo. Não é socialmente. É, porra, né? É socialmente bem visto, inclusive. Nego bota pilha e tudo, aí nego faz mesmo, porra. É, dos quadrinhos, o Stephen também pega um cara lá, né? Quando eles estão gravando. Ele é gay nos quadrinhos, porra. É, no final ele pegava. No final. É, porque antes ele pegava uma menina lá, toda hora ia. É, que a atriz é muito quentinha, a que ele pega no começo. É, que ele é a namorada mais escrota do mundo. Não, é a mulher mais escrota do mundo. É. Ela devia ter esse verbete no Scott Pilgrim. Fulana. A mulher mais escrota do mundo. Idade. Não importa, ela é escrota. Ela é muito escrota, cara. Julie Powers. Pô, e a atriz é muito bonitinha. Ela faz uma série dessas aí, que é tipo The Office. A Roxy, ela é uma ninja que usa uma espada que vira uma cobra corrente de Andrômeda boladona. No filme, infelizmente, eles desviam muito da realidade, porque eles perseguem a Roxy pra... Da realidade artista, né? Caralho. Eles lutam no quintal da casa da Ramona e nessa é a hora que o Scott admite que ama a Ramona e ele consegue a espada... confiança, né? Espada do amor, cara. Espada do amor. A espada que se chama The Power of Love. A espada dá uns stats ainda pra ele. É referência ao Jogo do Futuro, né? Sim, ele, quando ele tira a espada, ele ganha Guts mais 2, Heart mais 3, Smarts mais 1 e Will mais 1. E essa é uma referência, The Power of Love, é uma referência a Triforce, que aparece no peito dele, que é o como se fosse Power of Courage, Wisdom and Power. É o Power of Love. Referência à música do Volta Futuro. Power of Power. Quando ele derrota, ela explode em vários bichinhos bonitinhos, como se fosse Sonic. Sabe quando o Sonic libera os animaizinhos no final da fase? É igualzinho. E no jogo também acontece isso. No jogo você luta no quintal da casa da Ramona, e quando você... Só que você não luta com a espada do Power of Love, você luta normalmente. E quando você derrota, ela explode em vários bichinhos. Você pega os bichinhos, eles dão dinheiro. Ela é o único ex-namorado da Ramona que não explode um monte de moedas. Não viram moedas. Ah, e uma pergunta. Ela também é o único ex-namorado da Ramona que não é homem. Não é homem. É, verdade. É. Mas uma pergunta. O pai da Knives não entra nessa porrada, não, no quadrinho? Entra. No jogo, não. Só nos quadrinhos. No filme também, não. No filme ele nem aparece. No filme não aparece. Pô, ia ser uma aparição foda de passagem. Sim. No jogo ele é um striker secreto. Depois que você zera o jogo, você tem uma chance de encontrar ele no mapa. Se você encontrar, você luta com ele. Se você vencer, o pai da Knives... Você não precisa nem zerar. Você pode encontrar ele logo na sua primeira partida. Olha só. Mas eu acho que o meu é acaso com isso. Então, quando eu tava fazendo streaming, o Mamute falou: ah lá, o pai da Knives no mapa. O Mr. Chow. Aí eu desliguei o console. Não, pai da Knives. Desliguei. Ilapsio. O sexto durante e o sétimo namorado do mal são irmãos, não é? O quinto e o sexto. O quinto e o sexto, desculpa. São irmãos, eu não me lembro o nome deles, eles são japoneses, estudam engenharia, constroem robôs, fazem homenagem com ela ou não. Kyle e Ken Katayanagi. Eles são meio sem graça, assim. Então, na revista, eles são maneiros, porque eles fazem robôs do mal, tem referência a Gundam, robô gigante que eles lutam e tal. No jogo também, você chega... Não. Pra lutar eles com eles, você... Eles são sem graça. A parte da história que tem eles é até legal, porque tem a luta de Shaman King que aparece lá no meio, né? Dos dois espíritos das bandas. Mas então, eles em si são sem graça pra caralho. É triste porque no filme não tem nada dos robôs nem nada, só tem a luta dos espíritos das bandas. Só tem o Shaman King, é. Muito maneira, por sinal, mas pô, podia ter um pouquinho mais, né? Porque já tava chegando no final, eles estavam correndo já. É, o dinheiro não tinha acabado, né, cara? Só que o dinheiro de filme é assim, né? O cara vai fazendo um filme linear, série. É quando chega no final do filme acaba. Eles, o legal dos Katayanagi é que eles são meio Billy Jimmy, né? Eles são totalmente referência a Double Dragon. Eles, inclusive, o símbolo deles são dois dragões. São dois dragões. Quando eles morrem no jogo, os dragões são preto e branco, né? Uhum. De cada um. Eles se cruzam assim, eles viram um espectro de um dragão preto e branco e fazem um yin e yang e desaparecem. Eles não são, tipo... Não é à toa mesmo, não. Assim, tem várias paradinhas realmente que apontam pra essa parada de Double Dragon. Eu só lembro de uma parada, cara. Agora, não sei se vocês podem refrescar, porque já tem um tempo que vi. Mas no quadrinho, não tinha uma parada que eles levavam a Ramona, tipo, pra uma fábrica pra fazer comida de sei lá o que, botava numa máquina escrota. Tipo, tipo trama de desenho animado escroto de antigamente. Cara, não me recordo. Eu também não lembro, não. Tinha um negócio que a galera tá, tipo, tá de cabeça pra baixo com uma corda e indo pra um caldeirão gigante, uma porra assim. De duas uma. Ou tem e é maneiro pra caralho, ou não tem e a mente do Mamute é maneiro pra caralho. E é maneiro pra caralho também. Porque eu comecei a ler em 2008, tava no 4 já. E aí eu demorei depois pra ler o 5 e o 6, porque se eu esperar sair, né? Já não lembro direito de algumas coisas. E Mamute, nós temos o último, o grande vilão líder da Liga dos Evil Lex. O cara que também dá nome ao gato, né? O gato da Ramona. A Ramona é obcecada pelo Gideon. E pra explicar um pouco essa obsessão, uma coisa que não tem no filme, a gente tem que explicar sobre uma coisa chamada subspace. Consegue explicar pra gente o que é esse subspace? Cara, o subspace é basicamente uma tecnologia patenteada pelo Gideon, ou melhor dizendo, o Gideon patenteou uma tecnologia que permite você cruzar grandes distâncias no mundo real a partir da mente das pessoas que é interconectada. É tipo uma dimensão paralela na mente das pessoas. É, que permite você fazer viagens e transportar coisas. Por isso que a Ramona fica aparecendo nos sonhos do Scott no início do quadrinho, é uma, né? Autoestrada extradimensional, extraterritorial, extratemporal e etérea. Sim, o emprego da Ramona é entregadora da Amazon. E por que a Amazon só contratou ela? Porque ela consegue entregar tudo muito rápido. E pra entregar tudo isso, ela vai pela cabeça do Scott. Por isso que o Scott sonhava loucamente com ela. É, e aí, o Gideon é basicamente o cara que desenvolveu isso. Primeiro não, mas é o último grande namorado da Ramona, assim, e ela meio que deixa ele em Nova York, vai morar no Canadá porque ela quer esquecer alguma merda que ela teve com ele. É, vamos aí desmascarar o Christopher Nolan, que é um medíocre, porque ele Inception é cópia de Scott Pilgrim. Porque a Ramona fez com Scott Pilgrim simplesmente foi fazer um Inception na cabeça dele. Ela plantou na cabeça dele a ideia de que ela é formidável, simplesmente que ela tinha que usar o cérebro dele pra poder entregar mais rápido. E ela plantou aquela ideia pra que ele ficasse mais receptivo a recebê-la toda vez, entendeu? Então, a origem é cópia de Scott Pilgrim. Foi mal. Maneira que a Ramona ela acessa o subspace pela bolsa dela. Então, ela, no jogo, isso reflete bem maneira que quando termina a fase com a Ramona entra na bolsa e vaza, que nem o gato Félix, tá ligado? E caralho, e tem um secreto da Ramona que se você segurar o triângulo e soltar depois de 2 segundos, ela tira um item aleatório do jogo da bolsa dela. Pá, pode ser uma espada, pode ser uma marreta. Caralho, eu tô descobrindo os easter eggs do jogo, tipo, agora, assim. Não, quando a gente zerou, não sabia disso também não. Se eu soubesse, ia ajudar muito na luta final eu tirar, tipo, uma espada da bolsa dela. Né, a espada que foi jogada fora. Também, tipo é a espada que dá dano no cara, porque ela bate a distância, né? É foda. O Gideon é tipo isso, cara. É o pica das galáxias, o cara que tem o coração da Ramona na mão, fica manipulando ela pela lavagem cerebral suprema e, enfim, é o último badass motherfucker, cara que tá querendo comprar todas as bandas do submundo da música de Toronto só pra encher o saco do Scott, levantar uma grana, óbvio, porque o cara sabe fazer. E é o namorado mais nerd, né? Tipo assim, não muito nerd, nerdão, assim, mas ele tem mais o estereótipo de nerd, né? Sim. Acho que é justamente por isso que quando eles entram na porrada contra o Gideon, dentro da mente dele, ele é tudo bombado, né? Uh-huh. E tipo, o cara é um merda na vida real. Não, assim. Não é nem dentro da mente dele, é dentro do subspace. O subspace. Da Ramona, que ele isso, é verdade. Por isso que ela fica mó badia. Ela vira mó Jasmine do Aladdin, moleque, no final. Caralho, é muito fodido. E aí, inimigo, você que é muito fã dessa série, é referência a que jogo esse final do Final Fantasy VII? Porra, vai tomar no cu, não acredito que tu errou, cara. Não, a luta contra o Willy. O Willy Ilapso, no Mega Man 2. O Ilapso sempre fala que o Gideon vira o Sephiroth gigante. É, não, tem o Sephiroth Genová boladão e no final que é o Dr. Willy. Ah, no final sim. Não, é, o primeiro Gideon é o Gideon bombado que vira anjo, beleza, tá? Depois você enfrenta o Gideon, o Genová Sephiroth no penhasco. Claramente é um chefe abstrato de Final Fantasy aquilo. Dado o cabelo grande é o Sephiroth. Você piroca. Depois é que você. O último que é meio Dr. Willy já. O que é maneiro. É, total. É referência do jogo é igualzinho. Ele tem uma espada de 8 bits. Isso é muito maneiro. E no filme deu um efeito muito irado essa espada. Quando ele mexe, ele deixa rastros e ele joga, tipo, ondas de 8 bits nas pessoas. A gente morreu 20 mil vezes pras ondas de 8 bits dele. Caraca, que merda, cara. Que coisa triste. Mas, então, descobre-se... No filme é triste porque eles pulam toda essa ideia de subspace, fica um pouquinho mais subentendido e mostra que a Ramona é controlada por ele por um chip estilo do Bison, tá ligado? Peraí, subentendido isso quer dizer não entendido. Não, é, porque mostra, tipo, duas vezes eles andando no subspace. Foi ignorado. Mas não explicam e ignoram. Então quem vê o filme não faz ideia do que é esse subspace, que é a parada mais importante. E tem no jogo bastante toda aquela... É, mas é que tá, cara. Esse filme foi feito pra quem já tinha lido a porra do gibi, cara, no final das contas. Não, não tinha muito de onde fugir, não. Por isso que eu acho que é um filme que não fez tanto sucesso. Por isso que não deu dinheiro. É, eu acho que é um filme que não fez tanto sucesso porque ele claramente não falava com qualquer público. Ele falava com um público muito específico. É. Repito, eu não li o filme. Curti o filme. Não, tudo bem, tudo bem. Você não leu, você jogou videogame, você, entendeu? Você tava apto a compreender aquela merda, entendeu? Uh-huh. Muitas pessoas não estariam, porque é meio porra louca mesmo. Bem, derrotando, o maneiro é que durante a luta contra o Gideon, isso não aparece no jogo, infelizmente, mas durante a luta contra o Gideon, aparece a Knives, muito bolada, ninja, irritada com todo mundo, querendo enfiar porrada. E ela dá, só que aí o Scott consegue convencer ela, ela dá um team up com o Scott, aparece Two Players Cop Mode. Two Players Cop. E eles lutam e derrotam o Gideon. Uau. É, mas depois disso ele ainda dá pé na bunda na Knives e fica com a Ramona. Eu podia ter ficado com as duas, mandou mal. Não, e ele vai lá pro subspace, tipo, foda-se a realidade, meu irmão. O final é muito on drugs, cara. Uma coisa entra no subspace e foda-se. São 7 fases no Scott Pilgrim. E só que, como são 7 ex-namorados, mas 2 dos ex-namorados você enfrenta ao mesmo tempo, que são os irmãos. Então, a 6ª fase, na verdade, você enfrenta o Nega Scott, o Negative Scott, que ele é a versão maligna. Scott Negão. Scott Negão, que ele é a versão negativa de tudo de ruim que o Scott tem. No filme. Cara, eu vou te pensar uma coisa. A palavra negativa é uma palavra preconceituosa, cara. Eu pensei que você ia falar que era muito negativa. Eu concordo que a palavra negativa é muito negativa. negativa. E o Scott Negativo, ele é tipo tudo de ruim, tudo de errado que o Scott já fez junto. E no filme e na revista, ele aprende a conviver com isso, a superar esse erro e vira amigo do Nega Scott. Viram brothers e tal. E ele absorve o Nega Scott. No jogo, não. O jogo é a única coisa que não tem nada a ver. No jogo, ele derrota, enfia a porrada e tá sendo. Talvez no GP é mais Shiryu de Dragão e Dragão Negro, assim. Eles viram brother no final. É maneiro. Pois é. Por isso que no jogo, o Nega Scott, ele é um personagem secreto, jogável, desbloqueável. Se você zera com todos os personagens. Maneiro, eu super acho legal você desbloquear. Só que, pô, mantém ele um cara maneiro, né? Um brother do Scott, não tipo vilão. O final do Nega Scott é dominar o mundo. E diga-se de passagem, o único final canon do jogo é o final da Ramona, que ela termina com o Scott feliz. Até o final do Scott é diferente. O final do Scott, ele fala: quer saber? Cansei de você, Ramona, vaza e fica com todas as mulheres do jogo que não são Ramona. Anda bem. O final da Kim é ela pegando a Knives e correndo pro abraço. O final do Steels é ele fazendo sucesso com o Sex Bombom. E o final da Knives é ela casando com o Scott. Uma parada que eu acho muito foda nessa fase é que é a única fase onde você enfrenta o Wolverine. Mini Wolverines na fase e que atacam que nem o Wolverine já da época do Marvel Super Heroes, né? Uh-huh. Ele fala que é movimento das garras assim. Não, mas que vocês é igual estão o Berserk é barragem, assim. Os ouvintes estão pensando que são Wolverines e X-Men. Não, sou Wolverine de animal. É um bicho típico no Canadá, né? Uh-huh. Um bicho canadense. Sim. É que tu só descobre, na verdade, que é um Wolverine se você ver os créditos do jogo. Isso. E até ali tu acha que é tipo um fucking lobo escroto, sei lá. Uma capivara que dá Berserker barragem. Não, você repara com o Carcaju porque ele dá um Berserker barragem, porra. Mas, e o bicho é canadense. Por que o Wolverine não foi traduzido pra Carcaju, cara? Eu acho que é um nome irado, né? Eu acho muito irado. Porra, eu acho muito foda Carcaju. É, eu sou o Carcaju. Que foda. todos os nomes considerados. Cíclope, Carcaju, Gambito. É Ciclope, não é Ciclope, né? Que eles falam? Revoltada. Não, Cíclope. É Cíclope. Não, é Ciclope. É, a Rogue seria a Revoltada. Jubileia. É, Júbilo. Mas é idiota, vampiro. Podia ser Revoltado mesmo, isso é mais errado. Mamute, você falou das referências, acho que vale a pena a gente falar um pouquinho das referências do jogo, assim, pra terminar. As referências que a gente viu no jogo, assim, que marcaram. Eu até anotei, mandei pra vocês as referências que eu percebi, que eu achei muito maneira. Tipo, quando eu abri o Scott Pilgrim pela primeira vez e vi a abertura, eu falei, caralho, é a abertura de Street Fighter Alpha 3. E até eu falar isso, um monte de gente não percebe. Se você olhar as duas lá, você fala, caralho, é muito igual. Os feixezinhos de coisa passando, coisinha escrita, né? Isso. Mas tem outras, no próprio GB, né? Tem algumas páginas coloridas, etc. Tem várias referências a Scott Pilgrim no Street Fighter no Scott Pilgrim. Tem aquele Pocket Fighter, por exemplo, que é o jogo deles pequenininhos. Tem um pôster do Scott Pilgrim que é com baseado num dos pôsteres do Pocket Fighter. Deixa eu procurar aqui. Achei. Esse aqui. Irado. Tá? É a mesma irado, coisa. Acho que vi aqui. Irado. As páginas coloridas do Gibi também não raro fazem referência a alguma coisa, né? A primeira página do volume 3 é o Scott Pilgrim voando com orelhinha de Tanuki igual no Super Mario 3. Scott Pilgrim 3. Uhum. E o volume 4 tem do Sonic também, né? O logo do Sonic. É. Você tá falando da orelhinha de mão pelada. Cara! É disso que eu tô falando. E o começo do volume 4, se não me engano, acho que o 4 ou 5 é a abertura do Sonic, né? O logo do Sonic. Só que vê se tá escrito Sonic lá, Scott Pilgrim, e a carinha do Sonic é ele beijando a Ramona. E o maneiro é que, como a revista é cheia de referências, eles encheram o jogo de referência. Eu tava até com a galera que tava assistindo o streaming, a gente tava brincando de achar as referências. A gente achava referência toda hora em vários lugares. Por exemplo, na própria tela de seleção de personagem de cara, você vê que é igual aquela seleção de personagens do Mario 2, tá ligado? Ligado. Os quatro chapados e... Aquela... Aí, eu acabei de revelar uma parada. Galera, parei uma parada aqui. O mestre tá muito calado. O que ele tá jogando? Ele tá mudo de novo. Eu fiquei muito tempo mudo, cara. Por isso que eu fiquei calado. Eu tava, na verdade, eu não tava calado. Só que vocês não estavam me ouvindo. Entendi, faz sentido. É tão cheio de referências que quando você termina a fase, cada personagem jogável sai da fase com uma referência a um jogo específico de videogame clássico. Por exemplo, a Kim sai voando na estrelinha do Kirby. Scottinho sai Mega Man Style, né? Capulazinha. A Ramona não é bem que nem um jogo, né? Porque ela sai que nem o Gato Félix, né? Ela entra na bolsa e vai. Tem o jogo do Gato Félix no Nintendo, pô. É verdade. É maneiraço, não. E o Steels entra no cano do Mario. Ele tinha saído do armário, né? Armário cujo Mario está atrás, carcamando ele. Uma outra referência legal que eu anotei aqui que eu vi foi quando você tá lutando contra o Todd. Aí tem uma batalha de baixo. Aí os dois começam. Aí aparece o negócio do Guitar Hero. Subindo. Fora, tipo, Triforce espalhada pelo cenário. Em coisas na batalha gênero. Mesmo contra o Scott. Contra o Todd. O Vegan lá. Uhum. O Todd, isso. Ele, quando ele usa o braço do Akira lá, do Mega Tetsu, ele tem uns cogumelos do Mario ali no meio, assim. Então, meio escroto, assim. Alguém acha que mais? Temos a caixa de papelão do Metal Gear. Claramente. Caixa de papelão do Metal Gear. Os carinhas que ficam na plateia ao fundo, né? Tem o Peter Parker da série animada dos anos 90. Tem a Daphne do Scooby-Doo. Começa a falar que é todo mundo. Caraca, tem a Mistra do Death Note. Acho que todos aqueles bonecos ali eu já comparei com alguma coisa, cara. Eles são bem genéricos. Caralho! Quais jogos? Episódio Scott versus o mundo. Então, Mamute. Scott versus o mundo. Eu? Você acha Scott Pilgrim o melhor beat'em up da atualidade? Cara, eu não sei porque eu joguei todos, mas eu acho muito bom. Não, tem vários. Não, tem o Super Mario. Castle Crashers. Tem Double Dragon, Castle Crashers, tem um monte. Cara, Double Dragon é igual o velho, mano. Ué, vai ter que rolar mais do Double Dragon. Verdade. Eu gosto muito do Scott Pilgrim, cara, mas assim, ele eu zerei muito rápido e zerei sozinho. Castle Crashers, por exemplo, tem ainda o apelo pelo multiplayer pra mim, sabe? Tem coisa pra pegar. Eu não sei, mas eu acho muito bom o jogo. Não querendo, assim, falar que um é melhor do que o outro, uhum, que eu traio pro coração, mas eu acho que é muito bom. Independente de ser ou melhor ou não ser, cara, é um tem que jogar. Se você tem um PlayStation 3, acessa a internet. Quem não tem, porra, se fode. Quem tem ou Xbox, 360. Quem tem Xbox, fala que nem a galera do Mundo Canibal fala, né? Tem versão pipipichu, pipipichu dá pra comprar online, entendeu? Então, assim, joga o Scott Pilgrim, é um ótimo jogo, porra, sendo melhor ou não sendo, é bom pra caralho, joga pela referência. Se você não entender referência, pô, você é um bidão, cara. Pô, pergunta pra gente. Ou vá numa livraria dessas qualquer, compre os gibis, né, são três. Então, Elapso, você recomenda a revista? Você acha que as pessoas devem ler para ascender como pessoas nesse mundo? Devem ler porque é uma boa obra de quadrinhos. Quem gosta de quadrinhos, vale a pena. É, eu sou uma obra literária. Quadrinhos é literatura? Aí fica o questionamento. É uma boa obra de quadrinhos. A edição brasileira é boa, só tem que tomar cuidado pra você não estuprar as páginas, porque é lombada quadrada e tem muita cola. Então, mas a edição americana também é assim. A diferença é que a brasileira junta duas em uma, né? É vagabundo. Pois é. Saiu agora não é vagabunda, não. A edição brasileira é muito boa. É, saiu agora nos Estados Unidos um TPB colorido, né? Um trade paperback colorido da série inteira. Trade paperback é o quê? Tipo, nunca tirei das caixas? É um álbum, né? Mint Closed, né? Aquelas porra. Não, é um álbum encadernado, capa dura, etc, né? Geralmente, aqui o quadrinho dos Estados Unidos sai de duas formas, né? Sai o gibi normal em banca, né? Em banca não, em comic shop, que sai todo mês, né? Etc, Capitão América, Vingadores. E depois, a cada 6 meses, 1 ano, 8 meses, eles encadernam, né? Um volumão, que é o que vende mesmo. A venda mensal não serve pra porra nenhuma, não dá mais lucro. Então, assim, todo o mercado de quadrinhos gira em torno, mais ou menos, desses trade paperbacks, né? Que são os álbuns fechados. O Scott Pilgrim, por exemplo, já saiu assim, originalmente, né? Quadrinho independente, em geral, sai assim. Mas agora fez um... aí agora saiu uma versão colorida do gibi. Eu não sei se já saiu tudo de uma vez, mas começou a sair na Comic Con agora, mês passado. Esse mês retrasado. Tiveram 3 quadrinhos que eu li e me amarrei muito. Eu não sou um cara que li muitos quadrinhos, mas tem 3 quadrinhos que eu li e me amarrei demais. Scott Pilgrim, Walking Dead e V de Vingança, que a Ninja Inimiga tem em volume. Vingança, inclusive, leia o gibi antes de ver aquele filme, que você vai ver o filme com outros olhos, você vai achar o filme uma merda, inclusive. Então, veja o filme primeiro, depois leia o gibi, que nem eu. Porque eu gostei do filme, li o gibi, achei o gibi muito melhor, mas não estragou o filme pra mim. Você gosta do filme se você esqueceu o gibi também. Eu já tinha lido há muito tempo. O filme era um filme razoável. Eu fui ler o gibi de novo aqui, que merda, cara. O Hugo Weaves ajuda também, né, cara? O cara é foda. Não, ele é muito bom, mas assim, ele ajuda o filme a não ser tão ruim, porque sacaneia. O roteiro sacaneou o filme. E o filme, Clerados, o que você achou? Você recomenda? Pô, cara, eu recomendo sim, é muito maneiro. É um filme muito rápido, eles correm pra caramba com a história, né? Porque, porra, pra você resumir, é os 6 volumes do quadrinho e, tipo... Menos de 2 horas de filme. Menos de 2 horas de filme. Se passa ao longo de mais de 1 ano de história, né? Uhum. Não tem verão, eles vão pra praia, eu começo a levar de novo. Tem mais de 1 ano de história. O filme tem semanas. Pô, é poder de síntese, né, cara? Pois é, tipo, já saiu em Blu-ray e DVD no pacote com os dois, então você pode baixar, quer dizer, você pode comprar você pode comprar e ver no seu PlayStation 3 e emprestar o DVD pra aquele seu amigo que tem um Xbox, né? Porque, porra, fala sério. Eu já ia perguntar qual é a utilidade de comprar um como Blu-ray e DVD, e você me deu a resposta perfeita. Muito bom, muito bom. Foi pra isso que eu comprei o Rei Leão 3D. Vou pegar o DVD. Não tem 3D, o seu Xbox, toma aí um DVD pra você ver. Eu não tenho nenhum HD DVD pra te emprestar, então toma esse DVD aqui. É. Então, senhor da eternidade, por favor, conte aos nossos convidados como eles podem fazer para entrar em contato com o Batfrente Soco no e-mail e falar, e para os nossos ouvintes também, colaborar com as opiniões sobre Scott Pilgrim. Os convidados estão aqui na chamada, né? Se as pessoas falarem alguma coisa com a gente, eles falam aqui, né? Não, mas o senhor da eternidade vai falar com eles, entendeu? Primeiramente, antes de tudo, você liga o seu computador. Olha só. Então, verifique se seu cabo de energia está conectado. Aí você abre... Ninguém esperava por essa. Aí você abre o seu browser preferido, que é o Netscape. Aí você abre. Aí você vai lá no seu e-mail preferido, que com certeza é Hotmail, que Gmail é coisa de viado. Aí você vai lá e você escreve assim na barra de endereço, você escreve eu gosto de jogos, @baixofrentesou.com. Olha só, linda aí, a descrição. Aí você bota assim no assunto, você bota Ninja Inimigo é um viado. Fudeu, vai receber um monte de e-mail. Aí você escreve, se você quiser escrever pra dar recadinho pra nós. Então, Mestre Splinter, continue o que o Senhor da Eternidade está tão bem explicando. Ué, é só mandar recado pra nós. Isso eu gosto de jogos. E se quiser mandar pelo Twitter, Facebook, Steam, fala também do live stream, coisas assim, né, nossos amigos? Porra, eu já aprendi todos os outros, agora tem que aprender também do live stream. Tem que aprender do live stream, cara. Caralho, moleque. O live stream não é mais um live stream, né? Agora é um Twitch. Exatamente, Twitch TV. Então eu vou assumir que alguma coisa é baixo frente soco. Pior que você acertou. Facebook.com/baixofrentesoco, twitter.com/baixofrentesoco, twitch.tw.tch.tv/baixofrentesoco, Steam, alguma coisa, babá, procura baixo frente soco lá dentro que é mais fácil. Esse eu não sei. Esse é difícil de dar. Esse não é, esse não dá. É. O Steam não tem URLs amigáveis. Baixo frente soco. Mas youtube.com/baixofrentesoco. Nós começamos agora o nosso canal do twitch.tv do Baixo Frente Soco. A gente disse que quando a gente alcançasse 50 seguidores, a gente ia sortear, na verdade, o Solid. Ia sortear o Maquis de Torchlight 2. Nós já chegamos a 57 antes desse episódio pro ar, antes de a gente dar o recado. Então, é até sábado. Se você está ouvindo esse episódio na sexta, vai lá, siga o twitch.tv do Baixo Frente Soco. Você vai concorrer no sábado uma cópia do Torchlight 2. Então não perca tempo. Se você está ouvindo isso depois do sábado, foda-se, segue a gente. A gente faz uns streams maneiros lá. Sobre Eternidade fazendo hardcore no Torchlight 2, morrendo toda hora, junto com o Solid. Rato sem morrer nunca. Rato é um cara tão maneiro que nunca veio aqui no Baixo Frente Soco porque ele mora no submarino. É foda. E de vez em quando eu tô lá jogando PlayStation 3 também. Fiquei jogando o Scott Pilgrim essa semana toda pra galera ver, pra galera conseguir depois ouvir o podcast e nunca ter jogado, ter uma ideia do que é o jogo. Volta e meia eu e Lápis Quilerados, Mamute também vou chamar pra jogar de vez em quando com a gente lá. Vai ser uma parada de bagunça lá. Não é, Lápis? Pois é, é isso aí. Então diga, diga tchau, muitos abraços. Então, muitos abraços pra todos vocês. Um forte abraço no coração de cada um. Espero que estejam aqui conosco na próxima semana para o nosso episódio de reviews. Até semana que vem. Até semana que vem. Pô, tá dando spoiler? Grande spoiler. Aliás, tchau, tchau, eu vou viajar. Caraca, quem que lembra dessa? Logo eu vou voltar. Tipo American Pie. Clerazes, você tá... Eu vou te pedir assim, se você for tossir, muta o microfone, por favor. Ai, ai. Ai, não deixa nem bloco tossir. Porra, cara, é o meu câncer, cara. É por isso que o nego fala, cara, que o Ninja Inimigo é autoritário no podcast. Exatamente. As passadas assim, cara, ninguém pode mais tossir na porra do meu podcast, caralho. Não. Tuberculose aqui, não. Tuberculose? Sai do podcast, sai do podcast. Esse jogo, a gente tá bem pra caralho, né? Não, eu tô bem pra caralho de mulher. Fale por você mesmo, cara. Eu tô bem pra caralho. Também não posso reclamar, não. Eu diria que eu poderia estar pior. Que barulho é esse? Caralho. Tá na hora de atacar os cavalos. Logo, cara, foi meu game center apitando aqui. Os ingleses estão chegando, ataque! Aí, alguém tá cortando unha, alguma coisa assim? Tá fazendo um plex? É, assim. Eu também tô ouvindo barulho de cortar unha. Não, específico, unha, assim, não. De cortar unha. Não precisa falar pra não ter vergonha, entendeu? E todo mundo zoar. Mas só para de cortar unha, por favor. Mas a minha também, cara. Desde quando virou vergonha cortar unha, cara? Vergonha é não cortar a unha, né, cara? Vergonha foi o que eu passei, que cheguei na casa do amigo meu. Ele falou, não, cara, aqui em casa você tem que tirar o sapato pra entrar. Aí eu, pô, cara, posso ficar de meia? Pode. Aí quando eu tirei a... Quando tirei o tênis, assim, a meia tava com aquele furão, sabe? Não. Aí, cara, é que nem aquele filme do Johnny Depp. É o filme do Johnny Depp que o Johnny Depp, ele é tipo um cara, um policial que tá infiltrado na máfia. Aí ele vai com a galera da máfia no restaurante japonês lá, porque o chefe gostava do restaurante japonês. Aí ele chega no restaurante japonês e o japa manda ele tirar o sapato. Aí ele, tipo, não quer tirar o sapato porque ele tá, tipo, com as paradas de gravação no sapato e tudo mais. Aí ele fala, não vou tirar a porra do sapato, seu japa de merda. Aí ele começa a levantar as paradas mafiosos de Pearl Harbor, assim. Aí no final tá todos os mafiosos dando porrada no Japa. Ou seja, você devia ter dado porrada no seu amigo. Porra, cara, mas é sério, cara. Ainda bem que ele deixou eu ficar com a meia, porque, pô, se a meia já tava furada, imagina como é que tava as unhas. É, cara. Nossa, eu também tenho essa mania, eu não corto a unha do pé nunca. Pá, a unha do dedão do pé, principalmente, é pros fracos, cara. Não, cara, tem que cultivar a unha do dedão. Até porque depois do tempo ela cai sozinha, cara. Caralho, cara, você ficou quantos anos sem cortar a unha do pé? Cara, bastante tempo. Caraca, meu irmão, sabe que ela não cai sozinha naturalmente, né, cara? Sabe que cai, tu perdeu sim, a cai. Unha, deve ter engrenado. Não, cara, ela engrenou cai, cara. A unha. Ela cai, cara. Caraca, meu irmão, calcule o tamanho do tênis que esse viado usa. Ele realmente mais, assim. Cultiva a unha, cara. Ele planta, cresce, colhe. É, cara. Literalmente. Tem ciclo da unha, né? Ciclo da unha do dedão do pé. Cara, assim, tá sapo, assim, ó. Engasgar rindo. Caralho. É, e assim, o maluco calça 39, né? Não, mas o meu tênis é 42 pra unha, sacou? Pra machucar. Caraca, meu irmão, aí nem o Zé do Caixão deixou a unha do pé crescer, cara. Tá de sacanagem, meu irmão. Quem disse, cara? Você viu o pé do Zé do Caixão? Eu não vi, cara.